Tudo bem, senhor Bento? Tudo bem, e você? Tudo bem, senhores? Tranquilo. E aí, Dodô? Que saudade de você. Mas como assim, velho? Eu não tô no ar. Quem tava aí é o outro que tá sentado com a bunda na cadeira. Ó, chamou o sombra de outro, velho. Não, outro. Outro, né, o sombra? Jimmy Soler, né? Aí eu chego, eu tomo a culpa, é isso? Só faltava essa também. Jimmy Soler, você foi muito pelo contrário. Cheguei de manhã, fiz o horário da manhã, fiz tudo certinho. Tava uma bagunça esse troço aqui, velho. Você imagina o que o palhaço fez nesse mês? Ah, imagino. O Jimmy Soler bagunçou esse coreano. Vai, Dodô, você que fez a bobagem. Beleza, assume o erro. Ô, Jimmy Soler, você pegou quatro. Assume o erro aí, ó. Olha, peguei três aqui na rádio e duas no celular. Fizemos uma facecam. E só hoje? Só isso aí. Só até agora. Cadê o Ale? Ainda vou sair à noite. Ale, tá de férias igual o Ale. Falou assim. Acabou de chegar, tirou férias. Trabalhou dois dias, tirou cinco de férias. É, eu fiquei sabendo que ele ficou me chamando de menstruação no ar aí. Ah, é? Que eu venho uma vez por mês e quando vem atrás. Atrasa. Mano, você virou ponto facultativo. Não, eu, tudo bem que eu não venho todos os dias, mas quando eu venho eu não atraso. Cadê o Ale agora, hein? O Ale tá aqui. Ô, Ale. Ó, Jimmy. Você tá de brincadeira, né, velho? Jimmy, só é, beleza. Tá de brincadeira, hein? Como é que é o Ale? É, eu sou ali. É, me chama já de tá imitando, Drogba no Corinthians e vem me iludir. Vem. E esse quarto aí na Bahia, vem pro bonde da ilusão? Vem pro bonde dos travecos comigo, Alexandre Borges, Domênico e ele. Como é que é que ele fala? Azaia. Azaia Bolt. Ai, meu Deus. Uhul, do céu. Traveco. A louca! Ah, é. Bom, e olha, em homenagem ao Domênico que tá de volta das férias, vamos às manchetes do porco. Opa, bora. Opa. Nossa, fala vocês. Do campeão. Fala do campeão. Mas foi como assim? E fala boa, também do atual campeão que vai ser esse ano aqui. Vai ser uma porrada de título. Boa, aí, boa, pode me cobrar essa porra aqui. Pode me cobrar aí. O quê? Tá louco? O melhor elenco do Brasil. Fala aí, ô seu Bento. Tudo bem? Jesus. Você tava com saudade disso. Passou as férias na Holanda, né? Tava com saudade ou não? Tava sentindo essa vibração. E o senhor aqui, fica quietinho aí, hein? Não começa não, é Palmeiras aqui. Ó, você veio da Holanda, você fumou um, okay. Você veio. Ó, o respeito. Rapaz. Falando bobagem no ar. Você não ocupar muito espaço aí na memória do seu celular, Domênico, deleta aquele vídeo do William Bonner que não vale mais. Não sei se você tá pegando aí o que tá acontecendo. Que vai começar. A FIFA. Fala do Domênico, botou o vídeo de você aqui. Mas não é FIFA, mano. Mas liga pra ele. A instituição FIFA é uma das mais... Vai começar cedo hoje. Fala aí, ô seu Bento. Mas olha só, vamos lá. Hoje foi dia de apresentação. Papinho furado, vamos lá. Ao lado de Leila Pereira. Leilão. É, foi apresentado. Não foi nem apresentado no Parmeira, foi lá na sede da empresa dela lá. Camisa 18, Guerra. Guerra. Foi apresentado. Foi presente, né? Presentinho, ó. Presentinho. Presente dela. É, porque se foi ela que comprou, é o presente exatamente. Dela. Exatamente. Ela que. Ela não. Ela discursa bem, viu, mano? Ela discursa bem. É dela. Da empresa. Da empresa que ela. E ela falou é presidente, que... né, Benjamin? A real é uma, gente. Ela quer ser presidente do Palmeiras, mas não vai ser agora, não. O Palmeiras tem a Parmalat 2. Sim, exatamente. Ela falou que... Não é igual, né? Não é igual, porque você não quase. Tem mais Edmundo, Rivaldo... Não, mas é diferente. É melhor. Lá os caras eram uma cogestora. Essa não é cogestora, é patrocinadora. Ainda melhor ainda, ela paga. Hoje ela falou, né? Você viu? Não paga todos os jogadores. Comprou seis. Eles compraram seis? Sim, ela falou seis. Hoje. Porra, ela deu seis jogadores. Seis jogadores? Sim, o Guerra. Ela deu uma lista. Foi o Dudu, o Thiago Santos, o Vitor Hugo. O Dudu faltava uma grana. Ela pagou. 50%. A primeira 50% foi deles. Ah. Foi isso aí. O Guerra, a vovó não quer ele como presidente. O Guerra. Eu não gostaria dela, não, como presidente. Só pra terminar, então, Dudu, aqui, ó. Então é o seguinte: entre hoje e amanhã deve formalizar 2 anos já de contrato. Né, vai antecipar aí até o ano que vem. Já vamos fechar no que vem também. Ah, é? Isso aí. Certo? Bom, o Palmeiras aí com a patrocinadora aí, ou não é cogestora, é pro patrocinadora, né? Uhum. É que a gente falou da Parmalat e eu lembrei da cogestora, mas não tem nada a ver. Mas pra alguns é até melhor, né? Se ela tá bancando alguns jogadores, e o Palmeiras, ué. Ela tá sendo paralelamente que a Unimed foi pro Fluminense. É, isso aí. É isso, aí sim, mano. Aí é boa comparação. Aí a comparação é essa aí, é boa comparação. Se tá contratando jogadores, legal. Agora, uma coisa, não, uma pera, coisa... Não, pera, desculpa, não é não. A Unimed, ela não pagava nada... Pagava salários. Não, mas ela não pagava nada pela camisa do Fluminense. Ela não pagava nada. Mas usava, né? Ela usava. Não pagava, ela... acho que pagava sim. Não. Era jogador, pagava um jogador aqui, um salário ali e tal. Se você ver quanto que é por mês na camisa, não tinha. O patrocínio do Palmeiras. Do Palmeiras. É grana por mês. Gente, né? Se bobear, é ainda melhor que a Parmalat. Eu vou te falar por quê. Não dá pra falar, né? Sabe por que dá pra falar? A diferença é que quando a gente fala de Parmalat, as pessoas associam a Edmundo, a Rivaldo, a Alex, a Roberto Carlos, a Edilson, a Luizão. Esses... Os caras faziam contratações milionárias, né, Benjamin? O Palmeiras também tá fazendo contratações milionárias. Milionárias não, né? Como não? Tudo é compatível. Passou tudo de um milhão é milionário. Tudo é compatível. Depende do que é milionário. Quanto pagou 3 milhões de dólares pelo Guerra? Contratou 50% de dólares. O Dudu hoje, foi 10 milhões, não foi? Hoje você não tem esses jogadores. Eu te digo porque é melhor, porque... Mas ela compra e o Palmeiras aqui, aí que tá. Porque na época, o Lucas Vaz ganhou um milhão por mês. É o Palmeiras, ela que paga? Não, na época da Parmalat, a Parmalat era dela, né, o jogador. Ela emprestava pro clube, não era assim? Só que agora não, agora... Ela dá pro jogador. Ela dá pro Palmeiras, não é isso? Hã? Então é melhor. É isso. Muito aí, melhor. Não, tudo bem. E ainda tem outro detalhe. Ou numa venda futura ela tem uma participação de venda. E ainda tem um outro detalhe. Ela não pode fazer isso porque hoje a FIFA proíbe, Domênico, qualquer tipo de vínculo de jogador com empresa. Antigamente era viável, o cara fala, ó, tô te emprestando, mas o jogador pertence à empresa tal, igual o Unimed fez com o Fred. Mas então, hoje a FIFA proíbe esse tipo de prática. Mas não abate do... Eu não sei. Por exemplo, vamos supor, Benjamin, tem que dar 50 milhões de reais tudo por mês. Se ela comprou 20, abate... Abate. Não sei. A gente não sabe. Não sei. E te digo porque é melhor, porque... Ainda não tem ninguém gerindo o futebol. Quer dizer, melhor ainda. Quem gera o futebol é o Palmeiras. Depende, né? Tem nego que não sabe nem gerir, né? Então... Naquela época do Palmeiras, que era a cogestora, era legal ter a cogestora para gerir. A única coisa... Porque os caras que estavam lá não sabiam gerir futebol. A única coisa... Tanto que... é que quando a Parmalat saiu, o que aconteceu? O Palmeiras foi para a segunda divisão. A única coisa que pode ferrar o Palmeiras é a disputa de ego... Egos é complicado. Entre essa Leila e Paulo Nobre. Paulo Nobre no futuro. Porque são duas pessoas endinheiradas... Mas isso no futuro. São duas pessoas endinheiradas e tipo, ah, eu quero mostrar que eu posso mais. Se não tiver essa disputa aí, pô, e ninguém pisar na bola. É, o Palmeiras tem tudo pra ter uma década muito legal. Década, hein? Década. Se agora, ninguém fizer bobagem lá, esse negócio do ego, que é uma coisa complicada. Agora, essa Leila, ela é. Não, a gente não pode mais falar que é homem do porque ela é mulher, né? Mas é apoiada incondicionalmente pelo Mustafa. Esse que é o meu medo. Mas esse que é o meu medo. O Nobre também era, né? Mas ele não era apoiado para ser eleito, né? Ele precisava de votos para ser eleito na época. Hoje não é mais, né? Não precisa mais. Hoje aí, o Palmeiras tem o estatuto é diferente, né? Daquela época. O Mustafa não perde a força dele no Palmeiras. Mustafa, incrível isso. O Mustafa manda. Ruim. Obrigado. Não preciso falar. Vovó, tudo bem, vovó? Ô, amor, sabe o que eu queria te dizer? Tô com saudade, vovó? Não, saudade do Domênico. Saudade, do você é tão lindo, viu? Falsos, idiota, mas faz falta. Liguei pra dona Jamilton. Jamile, é por isso. Dona Jamile que fez a cirurgia recente aí de... Beijo pra dona... De catarata, mas tá bem. Boa, dona Jamile. Já vai operar o outro olho. E eu perguntei como é que tá o Lolo e ela falou, tá fazendo os casamentos, trabalhando. Ah, mas não pode parar, né, filho? Ô, Lolo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai falar, o seu Benga, dos inscrevidos no Paulista? Inscrevido? Como assim? Inscritos? Inscrito. Que legal, hein? Pode falar você, mano. Ah, o Vieira mostrando foto de mulher pelada. Não era pelada. Tava vestida. Pouca tá de roupa, vó. Tá de roupa. Poucos vestimentas. Ó, não foi inscrevido nem o Rodriguinho do... Quem? O Rodrigo. E Rodrigo? O volante. Suma. Que tem lá o menino, viu? O Rodrigo. Um volante que era... Ah, tá. Era do Goiás. Ah, tá. Aí, mais... o Afrocha... Que é 28, né? O Paulista tem que pôr 28, 28. Né? E tinha quantos? 32? 31? É, tinha. 32. 31. O Afrocha... Vai o seu otário. Muda de time mesmo, vai. Vai assistir no pay-per-view, né, o Paulista, né, o seu otário. Ele tá machucado. Machucado, babaca. Eu fiz uma operação... É moleque. Ô, juiz, que isso? Tá, ele fez uma operação no tornozelo. Seu trouxa. Operação no cérebro dele, esse babaca. Não, aí. Não é calma. É a falta de respeito. Você é muito facial, velho. Nossa. Falta de respeito. O Fusato, o goleirinho. Quem? Ah, o terceiro? É. É verdade que não escreveram já isso? E o... Oh, acho que sim. Para de encher o saco. Ah, nossa, que velha louca. Ah, como vai ser? Ô, tio, os palmeirenses falando que tava errada a inscrição. Os palmeirenses falando, mano. Ah, como que vai escrever o Jailson, falou? Mota? Interrompe pra falar bobagem. O Corinthians não escreveu. Não pode falar nada. E o... Não, mas é. Tá machucado. Vamos lá. Sim. E o... Violência, velho. E o... Não, nada errado. Não, aqui, não é, mas não é errado. Ah, é, não dá. É, mas tá, velho. É adesivo isso. Ah, e um por vez, um por vez. Estamos comentando dos meninos que não foram inscritos. Pessoal, vamos organizar, vai. É. Então vamos. Boa, Sombra. Não foram inscritos o Johan, o menino da base. O Johan tá machucadinho. Tá em condicionamento de... Quem é outro? O Fusato. O Fusato. Tá bom. Chupa, louca, babaca. O problema aí, né? Então o Palmeiras poderia... Bom, não sei o que vai acontecer aí, porque o Palmeiras é paulista, né? Libertadores e condição. Né? Acho que é um pouco mais, né? É, acho que 30. É mais. Aí vai poder... Inscrever. Mas eles podem entrar na segunda fase, não pode? Em março. Não pode. Agora eu queria saber o seguinte, se machucar alguém, pode colocar no lugar ou não? Não. Não, mas já tem 30, ela 28. Não, tudo bem, mas se machucar 5 de uma vez, não, não você, ué. Mas ainda aí. Vou lá um strike. É que eu acho que, é que tem a brecha lá na frente, Dodô, pra inscrever mais, entendeu? Ah. Em março você inscreve mais. Tá. E o Rodrigo vai pra Atlético do Goiás. Ah, vai? É. Ah, tem que ir mesmo, né? O menino nem põe ele pra jogar. Vai, já falou demais o Palmeiras, não, segue o programa aí. Fala pra caramba, é o campeão, já o deu, trouxa. Já. É campeão, o seu trouxa. Ninguém aguenta mais. Então agora vamos falar do Santos, pode seu ser. Bento. Já aproveitando que a gente tem um jornalista imparcial na mesa. Pode ser bem imparcial. Acho que devia ter uma manchete do Palmeiras, depois uma da Crefisa também, que é outro time aí, o maior time paulista atual. Manchete da Crefisa. É, mas chupa, nós temos. Vocês não têm. Como azedar? Não, mas chupa, chupa. As quatro maiores forças do futebol paulista. Crefisa, chupa. Santos, então, São Paulo e o Corinthians. Vocês têm patrocinador, não? Não precisa. Então. Patrocínio são os meninos da vila, rapaz. Paga um pau mesmo. Quem paga pau, rapaz. Quem paga pau. Deixa o RG que fala do Santos aí. Olha, o Rudy era um cara que estaria preparado pra torcer pra qualquer equipe. Saudade do Domingo, viu? Tá com saudade, né? É, não tinha quem bater. As nossas brigas, né? Mas olha, o Dorival tá falando nesse instante, né? Falando aí sobre a estreia no Paulistão, que é sexta-feira, amanhã, contra o Linense na Vila Belmiro. Sim. E, RG, tem muito. Mas é mesmo pro jogo, né? Em Esco, né? É. Já foi, tá definido aí o pelo menos, sim, aparentemente, o time. O Dorival definiu o time com o Vanderlei, o Vitor Ferraz, o Lucas, Veríssimo, Yuri, Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. E aí o que chama a atenção é aquele lance de um único zagueiro, com um esquema novo que ele vai apresentar aí, que tá, eu pelo menos estou ansioso para ver. Muito curioso, né, pelo jogo treino lá, deu para ver, né, que é o Santos vai vir, são 10 atacantes, né? É o que deu para entender ali, né, velho? Então vamos ver como é que vai ser esse barato aí, né? E só um caso que aconteceu no jogo do final de semana. Repórter do Globo Esporte, com o zagueiro, Lucas, né? Musetti. É. O zagueiro Fabiano Nogueira, que se pegar Santos, o cara lá. Pegou, né? Pegou. Ameaçou e agrediu. Ele ligou várias vezes pro setorista, marcando um ponto de encontro. O cara foi, ó, cola aí e tal. Que absurdo, né? Diante das negativas do repórter, né? Que tava trabalhando, poderia encontrar na turma do zagueiro, saiu em busca do Musetti. Pediu um minuto para conversar com ele no local isolado. Falou que pegou ele pela bola. Ele alegou, né? O Fabiano Nogueira, esse repórter teria publicado que ele teria faltado a um. Falhado num treino, né? No amistoso contra o Kenitra. E aí o cara foi pra cima pra tirar a satisfação. Que era uma idiotice sem tamanho, né? Absurdo. Você fica criticando o torcedor e aí vai o jogador e faz uma besteira desse tamanho, né? Mas aí cabe também, RG, um puxão de orelha por parte da diretoria do Santos, porque a partir do momento que isso aí torna-se público e o jogador deve ter manifestado... Já estão analisando isso, viu? Então, o jogador, ele deu a versão dele a respeito dessa informação, isso aí que você passou agora foi a versão do jogador? É, a versão dele. Então, RG, esse cara aí é um ridículo, ele é um tosco. É, grotesco. Porque por mais que ele possa ter ficado enfesado com o jornalista tem a opinião dele. Inclusive não foi ofendido, o jornalista teve uma visão de que ele falhou num gol, É, agora, a partir do momento que o cara começar a perseguir pessoas da mídia porque falam alguma coisa a respeito do futebol apresentado por ele, chega a ser patético. Pô, né? A diretoria do Santos tem que intervir. Pensa no jogo da Libertadores, o cara dá uma rateada lá e o cara critica, o que vai acontecer? É, por isso que eu começo a campanha no ar, hashtag somos todos jornalistas, né? Somos fechados com repórter, né? Isso não pode acontecer mais. Verdade. É, mas é ridículo e a diretoria do Santos está vendo isso, sim, claro, e tem que ver, né? Óbvio. Pô, imagina se o Marquinhos Gabriel ouviu o que eu falei daqui a pouco. Porra. Não, o cara não. Ele vai vir atrás de mim com uma serra elétrica. A gente já lembra do Serginho Chulapa, que uma vez agrediu o repórter. Gilvan. O Gilvan Ribeiro, não é isso? E, se eu não me engano, uma vez o Jair Pisserni agrediu também o repórter. Alguns, né? Tiveram alguns. É verdade. O Jair Pisserni agrediu, é aquele Decilo, Nelson Decilo, ou um irmão dele, se não me engano. É. Jair Pisserni agrediu também. No Palmeiras? É. Não, não, acho que ele era no Jair, São Caetano. Que ele deu um murro na cara do repórter, dentro de campo. É, né? São Caetano, né? Tava uma rodinha, ele foi isso. E deu na cara. É um repórter do ABC. É um repórter do ABC. Exatamente, é isso mesmo, Jair Pisserni. Jair Pisserni. Que o Chulapa mendeu aquela nas bolas. É pá! É, do tu tem que lembrar também do Dunga que o Dunga agredia só com o olhar. Ele olhava dentro do olho do repórter intimidado. É. Como que era, professor? Ele olhava dentro do olho do repórter. Deve ter parado, né? Parou? Parou, deve ter parado. Né? Ah, tem sempre um clube de outra divisão. Ou deve estar por aí, por exemplo. Convenhamos, vai. Ele teve até uma passagem razoável. Foi bem, mas foi bem. Teve Domênico, o já tá te chamando ali. Dudu. Obrigado. Põe o Cone do Silêncio um segundo. Cone do Silêncio? Podíamos ficar pelados, né, no Cone do Silêncio. Peraí. Vamos baixar o Cone. Cone do Silêncio é tudo. Silêncio é total. Muito bem, acabamos de saber um pouco mais sobre os empresários da noite. Desculpa, não é ele, é o irmão. Essa. Você tá dando informação errada, Benjamin. Pô, seu louco. Lembra do irmão? Lembro, claro. Foto gostosa, hein? Irmão. Quer dizer que o Vale do Paraíba ficou mais rico. Tá certo, é isso aí. Bora. É isso aí. Muito bem, esse é o Estádio 97. O Gilvan que escreveu o livro do Casão. É verdade. Ah, é? É, o Gilvan que escreveu os dois livros do Casagrande e o Gilvan Ribeiro. Calção, como que foi você passar as informações? Então, vai ter jornalista. Ele pegou uma caneta tinteiro com pomo de ouro e escreveu no papel mágico. Ele flutuou por toda a Nárnia, veio vindo. É o barulho da asa, meu. Aí ele chegou e quando o Poseidon tava com Thor, bem no fundo, Perseu que escreveu meu prefácio, meu. Perseu escreveu o seu prefácio? Quem te mandou um abraço foi o Odin, meu. Ô, oh, valeu, um abraço aí pro Odin. Verdade, meu. Você viu, tinha torcedoras do Penitra no Pacaembu fazendo. Como é que é? Aquela gente, você vê? O Odin vai visitar o tio dele lá também, lá no Rio? Vai, Zeus. Meu Deus do céu, o que ele toma, velho? Ó, hoje tem meu decreto aí, meu. Hoje tem o seu. Olha, esqueci de fazer ontem. Você tem decreto? Todo mundo conhece aí o decreto que o Ali Oliveira coloca às sextas-feiras aí, né? E nós temos também o decreto. E tem o decreto, que voltou hoje. Isso. Agora, ô Rudy, você tá fazendo um monte de decreto. Agora é com calção, já teve o decreto GLS. Já. Vai ter o decreto infantil. É. E aí, as ideias não param, né? E olha, e hoje, atenção, hein? Ainda hoje, a gente vai trazer aí, olha, músicas de sucesso aí. Uma música de grande sucesso do passado, do Raça Negra. Raça Negra. Eu vou te falar com uma interpretação fantástica. Uma coisa bonita, uma coisa bem elaborada. É? Não, olha, não foi minha, mas o ouvinte mandou muito bem. Sabe quando a pessoa faz novas versões de grande sucesso? Quero ouvir. Eu vou te falar uma coisa, meu. Tá atual, tá bonita. É mesmo? Música com refrão. Tá bonito. Daqui a pouco no Estádio 97. Legal demais. Vamos ouvir. Ó, um abraço aí pros caras do Raça Negra aí, fizeram Luiz Carlos, sucesso, né? Luizão. Grande Luiz que versão Carlos. Bacana que Luizão fizeram. Ele tá no grupo agora, no Gigantes do Samba. Ah, é um grupo de pagode. Eles tretam mais do que cantam, né? Que é ele, o Alexandre Pires. E o Belo. E o Belo, mas o Belo não saiu? Não, o Belo ele deu uma tretada e voltou. Olha lá. Ah, tretou e voltou? É. O Bento tá certo. Mas é o grupo de pagode, chama Gigantes do Samba. É. Nosso conjunto também vem aí e vai fazer um puta sucesso. Grupo sem noção nosso aqui. É, boa. É. Então tá certo. Ô, mano, Oh, eu gostei do nome. Qual que é o clássico hoje? Qual que é o clássico hoje? Gostei. Antes de mais nada, eu tô meio perdido, Sombra. Que dia é hoje, hein? Hoje é quinta-feira, porra. Já? Eu tô perguntando qual é o clássico hoje. Ah, quinta-feira, Sombra. Quinta-feira é dia do Cheddar McMelt, hein? Nossa senhora! Ó, a escalação do Cheddar McMelt. Hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu. Nossa, ficou com água na boca. Ah, esse molho é shoyu. Nossa senhora. Fiquei, hein, mano. Queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Esse pão do cheddar McMelt não tem igual no mundo. Não é que não tem igual no Brasil. Não tem igual no mundo. Tudo isso, amigão, por apenas R$8. Ó, com batata frita e refri, por apenas R$19,90. E no sábado tem novidade, hein? Triplo cheeseburger. E domingo, rapaziada, é dia de crispy bacon, hein? Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's. O quarteirão! Quarteirão é demais, cara! Eu amo McDonald's. Muito bom. Muito bom demais. Ó, McDonald's e Corinthians tá pau a pau, velho. Eu amo os dois, mano. Eu vi os dois. Eu amo os dois, cara. Se eu fosse você, eu amava mais o McDonald's. É, eu vi ontem. O McDonald's sensacional. Vamos falar aqui também de Nissan. Olha só, amigão. Se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É Nissan, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também de FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Extra, você merece extra economia. E aí, seu Bento, nós vamos do que agora? Vamos agora ao do tricolor aqui. Pois vamos não. De tricolor? Vamos. É. Pois não. O dia que o Baixinho esqueceu o botão dele aberto, velho. O Sombra pode esquecer o botão aberto. Não esqueça o botão aberto, não. O dia que. Dodô. Não, esse aí, RG. O dia que. Não, você viu os bastidores aí? Botão aberto. Já vazou no. Baixinho, o dia que você deixar esse botão aberto. O RG não deixa o botão aberto. Já vazou no Jornal Nacional, nas transmissões. É, nunca vazou. Aqui ainda não. Graças a Deus. Mas olha. Não diga nunca. Caramba, Vieira, você mandou um WhatsApp agora, hein? Gostou? Rapaz, velho. Ele vaza muito lá no São Paulo. É difícil, viu? A cada 10 WhatsApp que o Vieira manda, São Paulo. Só um presta, então não, foi o para, legal. Essa aí foi, esse foi nota 10, velho. Ele mandou com nojo, assim, mas tipo... Vamos aqui, Vamos lá, o maluco encostou no celular. O Rogério Ceni impediu, a diretoria tentou, juntamente ao Sport, a liberação do Rogério, mas... Que é do São Paulo, né? Mas tem contrato. Tem contrato até maio. É, e não tem como, e os caras falaram, um ressarcimento em grana. Ah, fica lá, velho, vai não, te catar também, mas tá o esporte. Precisando, né? Ah, tá mesmo precisando, assim, ele tá precisando no ataque, para. O Ceni pediu, tá com também, carência também no ataque. Também, aqui em Messi, velho. Ele perdeu, né, o Neres, vamos ver. Mesmo. O que mais, deu entrevista hoje, né, o Leco deu entrevista falando das contratações, que o São Paulo está no mercado sim, atrás do 9. Falou que se o... O mercado de Pinheiros ou o mercado central? É central. Ah, então. São Paulo é central. Pinheiros é paralelo, né? Então, e o São Paulo tá atrás aí, diz que tem interesse sim no Prato, mas é aquela questão, né, velho? O Prato custa 10 milhões de euros. O São Paulo acabou de vender o jogador, vai gastar todo o dinheiro num outro jogador agora? Não, não faria o menor fundamento. Sentido, né? É, porque o que foi falado é que foi vendido o menino para poder pagar as contas, né? Então, agora não tem sentido. Diz que o Lian, com a conversa ainda está acontecendo, né? e que o Hernanes é quase impossível, porque o Hernanes ganha muito dinheiro. O salário do Hernanes é R$900 mil. Mas nunca fica subentendido que o São Paulo pagaria os 900 mil. Pagaria uma parte, como é a questão... Sim. Que eu não sei, esse negócio também do Jusilê, vou te falar uma coisa. Tá parado, hein? Diz que tudo agora depende do clube lá. É. Aí entre o São Paulo, jogador, empresário, aqui tá tudo certo. O problema é lá, eles têm que liberarem o cara. Eu vou dar um telefonema e já vou dar informação. Então. Boa. Vou ligar. Cara... E aí falaram também que o Tardelli, o São Paulo estaria interessado no Tardelli. O Tardelli, nesses dias, postou uma foto em alguma mídia social. Ele no avião, com mais umas pessoas, negócios... É São Paulo, né? Mas não era negócio se referindo a São Paulo, time São Paulo. É, então, muita gente falando assim, pô, será que tá aqui negócios em São Paulo? Seria negócio em São Paulo com São Paulo? Seria negócio em São Paulo com Palmeiras? Com Corinthians? Com quem? Né? Então, muita gente já ficou assim. Porque essa é uma época que todo mundo fica assim, pô, viu qualquer coisa? Alimenta esperança, cria o pessoal tá... cria uma ilusão, né? 24 horas na rede aí, cada um lança um jogador no São Paulo. Não. É, só um parênteses aí, ô Sombra, desculpa aí a manchete de São Paulo, mas só pra falar que a diretoria do Santos afastou aquele zagueiro lá, tá, RG? Afastou? É o mínimo, né, velho? Tá, não então, pode, pra... né, meu? Mas tem não deixa passar a informação, tomar, daqui a pouco eu esqueço, cara. Tem que tomar uma providência. Eu esqueço as coisas, cara. Nos neurônios estão queimados, né? Muito bem, então São Paulo tá aí, vai estar nessa corrida aí. Agora, o que acontece é que o pessoal sabe que tem dinheiro, porque dos 50 milhões, dos 50 milhões, se eu não me engano, até o meio do ano, entram 30 e poucos milhões à vista, mais uns 10 milhões agora e o resto depois. Entendi. Então vai entrar uma grana aí. É para melhorar a situação econômica? É. É para melhorar, mas também não significa que o São Paulo vai pegar os 50 milhões e vai quitar tudo em dívidas. Você vai pegar lá uma parte, ó, vamos amortizar isso, amortizar aquilo. Que tem que investir em jogador, tem. Esse time hoje do São Paulo tá atrás de Palmeiras e Santos e, a meu ver, nivelado com o Corinthians. A meu ver, é nivelado. O que vai definir quem pode estar melhor aí entre os dois é o desempenho de treino, de vontade, de união, né? Ah, mas no papel o São Paulo tem mais nego conhecido. Ah, tudo bem, pode ser, ok. Nem cheguei a pôr no papel aí, mas... Não dá pra também cravar, não, é melhor no papel, não sei. Acho que tá muito aí. São Paulo e Corinthians, pra, a meu ver, é sexta, sétima força do campeonato do Brasil hoje. Se não... Agora, pode melhorar, lógico, às vezes tá aquela coisa, né? Vai na base da garra, na prática, no campo. O grupo da queria dar os parabéns ao torcedor de São Paulo, que realmente está boicotando o jogo lá em Barueri. Aleluia. Né? Legal, os caras estão aí... Estão meio desesperados, fazendo promoção em supermercado. Em loja de Osasco, assim, né? É. Pelo que eu vi, compre assim, fígado e ganha um ingresso. Compra um quilo açougue, de carne moída e ganha um ingresso. Compre coisa cinco tá pães assim, e leva o ingresso. Não é informação cara, que eu tenho, não. Você está distorcendo a realidade. Está vendendo, tá vendendo bem. Não, ah, mil ingressos vendidos. Mil ingressos vendidos. Não tá mil. Para o jogo do Audax, não tá bom? Então, é o que o torcedor do Audax tem. Para o Audax está bom, porque não devia ter nem ter 10. Porque eu não conheço os torcedores do domingo. É domingo. É sábado ou domingo? É domingo. É domingo. É domingo. É domingo. Então, assim, fantástico. A torcida de São Paulo. Né? O dia 5 cai no domingo. Né? Exato. É. Mas ninguém então, vai. Então amanhã é sábado, a probabilidade. Guarde seu dinheiro para ir no Morumbi, que o São Paulo tá fazendo uma promoção, 30, 20 reais arquibancada. Isso. E lá será a estreia do Rogério Ceni, na sua casa. É verdadeiro primeiro jogo do tricolor. Não dê dinheiro com pra o Rogério Ceni no Campeonato Paulista. Não vamos dar dinheiro para qualquer bobão ainda. É isso aí, essas manchetes de São Paulo. Panacas. E o Hernanes, pô, cadê o Hernanes? Ei, cadê o Hernanes? 900 mil, velho. Cadê a história? Quanto? Ai, você achava que era quanto, Mota? Você descobriu agora que era caro. Pô, mas é muito caro. Toma essa patada na cara, né? Você achava Juventus, que ele ganhava 350 na Europa? Mas eu não acho que é um jogador que, por exemplo, o São Paulo hoje pagaria um nível de 900 pau. Mas, ô Mota, você ainda não entendeu, não é impossível. Você não entendeu que quando esses caras vêm, é por empréstimo e pra pagar uma parcela do salário? Metadinha. Mas você achava que o São Paulo ia pagar 700? Eu duvido que o cara eles iam liberar assim, fácil. É, o cara não tá inscrito na Champions. Mas não é, o cara não tá nem inscrito. Tá cheio de casos no futebol. Se formar, né, amor? Tá cheio de casos no futebol que o clube lá não pode pagar o salário. Ah, eu não vou usar mesmo, então pelo menos amortiza aí. Pra Juve não é nem... Pra Juve? Não, não é nada. O que acontece que eu li é que há possibilidade, a Juve diz que há possibilidade de repente vender o Hernanes para o mercado chinês que está aberto até o dia 28. Não, mas eu... Então essa é a questão, acho que os caras não querem liberar agora, na ideia de repente vir uma oferta boa pelo Hernanes melhor, pro né? mercado chinês. Porque se vier pro São Paulo, é naquela, não, mas a gente dá aí a prioridade pela negociação do Lianco. Tá, mas se é o mercado chinês, os caras chegam com dinheiro vivo, bala ali pros caras. Mas só uma informação aqui, Sombra, boa noite a todos. Oi, né? Pretzel, boa noite. Pretzel. Em Pretzel com I. É, eu queria falar pra vocês que eu tenho uma informação forte. Qual? Olhando agora na live do Sombra do Instagram, né? É? Forte essa informação, Hernanes está muito perto de fechar com São Paulo. Eu cravo essa informação aqui no ar. Ah, onde cravaram? Minha também. Fonte é forte, né? Mas ontem teve sagui aí que... Não, eu cravo porque é o seguinte, a Carlinha me acabou de me contar. Quem? Carlinha. Quem é a Carlinha? É minha sobrinha. O que ela faz? Não, ela é estudante ainda. Mas pois o problema é que ela não, mas eu vou explicar pra vocês. Ela estava no Tinder, deu match com um rapaz que falou que é sobrinho do Hernanes. E ele disse que o Hernanes vem. O profeta. Não, o sobrinho dele. Ah, o sobrinho dele não, é o Hernanes. Né? Deu match com a minha... Quem que era mesmo? A minha prima? Sobrinha. Minha sobrinha. Sobrinha. Deu match com ela no Tinder. A Carminha. E esse cara falou que era primo do Hernanes e falou que ele vem. Então pode cravar, eu confio na Carlinha, se ela disse. No Tinder. No Tinder ainda. Meu Deus do céu. Então tá bom. A respeito do Jusilei... O negócio deve estar sendo fechado nas próximas horas, né? Nas próximas 200 horas? Não. Tá caminhando para fechar. A probabilidade é muito grande que ele acerte com São Paulo, sim. Bom, já existia há uma semana. Então, né? Não melou, não tem nada... Será que o Benjamin melou outra contratação? Não fui eu que falei isso. Será Jusilei o Guianzu parte 2? Interrogação, deixo pra vocês debater. Você sempre quer me jogar contra as pessoas, mas muito você pelo não contrário. Vai. Não fui eu que falei. Encontro no aeroporto, te dou um abraço, conversamos duas horas. Comigo? Com certeza. Então eu não me lembro. Não fui eu. Não era o Rogério Ceni, não? Me desculpa. Não, era o Luciano Zafir, o amiguinho dele de infância. Era o fantasma do trem. Meu amigo de infância. Encontramos no aeroporto. Então agora, amigo de infância, então. Estudamos junto. Apesar dele ser um ano mais velho, amigo de infância. Você chegou a falar pra ele, pô, legal, mas catou a Xuxa num momento bom. Óbvio que não, cara. Pô, mas é amigo. Não, mas eu vou falar. Se o mano catar uma puta mulher aí desejada no mundo todo, você não vai falar, pô, mano, ó. Se o mano for casado com uma mulher e tiver filho. Mas ele não é mais casado, não é? Não vou falar da mãe da filha do cara, tá louco? Ó, quem quer falar no Rio, Benjamin? O Luciano Zafir, amigo, estudou junto a vida inteira. Ele é um ano mais velho e tal, mas. Hã? Você pediu pra de repente dar uma brecha lá pra entrevistar a Xuxa? Imagina, tá lá no Rio. O cara é casado, o Luciano casado de novo, tem dois filhos pequenos. Dá uma brecha pra entrevistar a Xuxa. Ah, mas eu acho que a Xuxa nem troca mais ideia com ele. O meu sonho é entrevistar a Xuxa. Aquele negócio. Ah, vai, você entrevistaria, vai. Ela e o... Não. Ela e o Praga. A Xuxa não? Ela e o Praga juntos. Não, vai. Praga morreu. Entrevistaria quem? Morreu, faz tempo. Semana passada. Xuxa ou Domênico Gato? Não, Domênico Gato. Sério? Porra, Domênico, você tá bem com o Benja. Ele preferia entrevistar você do que a Xuxa. Preferia me entrevistar? É, do que a Xuxa. Aí sim. A Xuxa? Ruim. A mim não. A Xuxa tem história, hein? Ela pode ter história que a mim não me representa nada. Tá, entrevistar. Não é que eu tenha alguma coisa contra, eu não tenho nada contra a Xuxa. Tá. Muito pelo contrário. Obrigado. Mas também, sei lá, nunca me... Tá, agora vamos ver como que é. Entrevistar o Luciano Zafir ou o Domênico Gato? O Domênico, né? Obrigado. O Luciano é amigo, pô. Obrigado. A Luciano amigo é amigo, o Domênico anos. Não é. Não, é diferente que o Luciano é amigo meu, que era de criança, gente. 8 anos de idade, 10 anos de idade. Ele era muito rico? Você ia lanchar na casa dele? É? Você ficava impressionado e chegava em casa e falava assim, mãe, nossa, Luciano é muito rico. Você emprestava dinheiro pra ele? Não. Queria agradecer o Domênico aí. Ele me fez um convite pra escrever o prefácio do livro dele. Não fiz. Foi o maior prazer, Domênico. Ah, não fiz. Prazerão. Não fiz. O Zafir é São Paulino, né, Benja? É. Luciano Zafir é São Paulo. O Luciano Zafir. Faria. O Luciano Zafir é o primeiro cara na vida que eu conheci que fazia jiu-jitsu quando ninguém sabia nem o que era. Eu acho que com 12, 13 anos de idade ele fazia jiu-jitsu, cara. Na época ninguém sabia do que se tratava. As pessoas não sabiam nem falar, sabia? Ele já fazia. Ah, mas são pessoas que têm acesso à informação do primeiro mundo mais rápido. Ele é São Paulino, mas ele não é muito ligado em futebol. Ele era amigo do Zé Hugo também? Não, o Zé Hugo não. O Zé Hugo era uma outra história. Não, o Zé Hugo era da classe C, né? Não, o Zé Hugo não. Não era se misturavam. Assim. Não, o Zé Hugo não era da minha escola. Era morreu, morreu com drone. Se fosse Zé Hugenberg, é outra história. É, o Zé Hugo era morreu com drone. Só, é Zé Hugo da Silva. Ele morreu com drone de era o drone de pobre. Muito bem, seu Bento. Agora o Corinthians. Ah, tá bom. Ah, Coringão, tá mano, Coringão, nossa. Vamos lá. Vamos elevar o nível dessa bagaça aqui, mano. Eita. Eita. É isso mesmo. Quase. Quase. Olha, quase. Esse ano promete, hein, mano. Quase que a... Quase. Bagulho é louco. Altas emoções esse ano, hein. Quase que vai tudo pro carinho, irmão. Assim que é quase, bom, assim que é sangrou ontem. Nossa, velho. Tadinha lá, Ferroviária, 1-0, gol no finalzinho. Aos 49... É. 49. Ô, mano. Sim. Olha aqui, o Christian deve estar feliz, cara. Tá prestigiado, né? É, o volante é a principal ausência na relação dos 23 inscritos para o torneio, pro Paulista. Né, no lugar aí vai o Walter, que tá lesionado, e o Jadson, que ainda não foi apresentado, ainda tá nos trâmites finais aí de contrato. Né, então ele... Não, o Walter tá ele não foi inscrito. Oi? O Walter também não foi inscrito. O Walter não tá fora, não. Nossa, motiei agora, hein? Desculpa. O Corinthians, ele motiei, tem, ó... Motiei, desculpa. Os caras que ficaram fora, ó. O Walter, o Matheus Vidotto, o Diego, o Iago, que tá sendo emprestado pra Ponte Preta, o Jean, lá, aquele que tá indo pro Vasco, o Varinho, o volante, o Mantuan, que jogou a Copa São Paulo e foi bem, o Rodrigo Figueiredo, o Pedrinho, que é uma grande pena, esse moleque não tá aí relacionado pra disputa do Campeonato Paulista, pela Copa São Paulo que ele fez, mano? Pela carência de jogadores, a opção do treinador. Pela carência que o Corinthians tem ali no setor, acho que poderia colocar o Pedrinho, sim. É, o Danilo, que tá machucado. O Mendonça não vai ser utilizado. O Bruno Paulo vive machucado. O Luigi, aquele cara que veio do CRB, também me causa estranheza, não tá inscrito ali, porque é um campeonato pra testar o maluco. Esse Mendonça não tem lugar, não, mano? Os caras que tem. Não, pô, Mendonça. O Speed Mendonça. Não, você tá não. De brincadeira. Chega, pelo amor de Deus. Outro chega. Cara que ficou fora foi o Carlinhos, o centroavante da Copa São Paulo. Não entrou, Carlinhos? Não. O Christian e o Jadson. O Jadson, ele não tá fora porque o Corinthians. Ele permanece fora porque o Corinthians ainda nem anunciou o jogador. Ele justifica. Como contratado. Tanto que o Corinthians ele anunciou aí da lista dos 28 que podem ser inscritos, o Corinthians apresentou 26 nomes. 26 nomes, deixou duas vagas em aberto. Sim. E uma dessas vagas aí, com certeza, é a do Jadson. O Corinthians pode entregar até dia 3 de março. É, mas passando os caras aí que foram relacionados, surpresa, ó. Pra mim. O Cássio e o Kaique França ali pro gol. O Fagner, o Arana, o Léo Príncipe e o Moisés pras laterais. É, na zaga tem Pedro Henrique, Wilson, Balbuena, Léo Santos e Pablo. Os volantes temos o Marcial, o Maicon, o Gabriel, que é o Giroto, que veio do Palmeiras, o Paulo Roberto, que veio do Sport, o Felipe Bastos e o Camacho. É, nas meias temos aqui, ó, Rodriguinho, Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto e Martins Gabriel. E no ataque temos Romero, Léo Jabá, Jô e Casim. É, eu fico frustrado aqui. Não, tá o Léo Jabá e não tá o moleque lá. Não, mas o Léo Jabá, ele tá à frente do Carlinhos mesmo, porque o Léo Jabá, ele já tava... Inclusive, as pessoas que acompanham os treinos do Corinthians dizem que ele já tá muito mais pronto do que o próprio Carlinhos. O Carlinhos, ele jogou agora na Copa São Paulo, apareceu agora, e o Léo Jabá já é um cara que tá aí, mas frequentemente, é aí com o time principal. Mim, mas mano, é uma pena, é porque... É surpresa pra mim. Sim, todo mundo fala Campeonato Paulista, ah, tem que usar pra testar, pra testar. É, eu... O Carlinhos, cara, acabou de fazer uma copinha legal... Pô, põe no Paulista, vai jogar lá contra... Mas aí você tira o Léo Jabá? Ah, é. Aí pega a lista lá e vê quem tira. Agora, o menino... O Carlinhos... Romero. Tira o Romero? Ah, tudo bem. É que os caras... Não dá pra tirar o cara também, né? É que tinha que aumentar o número dos inscritos, bem. Mas deixa eu te falar. Tinha nem que ter limite, velho. Mas peraí, o Carlinhos... É, quem vai sair... Sobe o Carlinhos. Vamos discutir depois. Porra. Fez uma baita copinha. Por que se chega no Brasileiro... Não, no Brasileiro melhor não dá pra colocar... Porque ele ainda não tem experiência. Vai jogar amanhã contra o Flamengo, contra o Grêmio. Pô, não dá. Pô, põe agora o Paulista. Vai jogar um monte de jogo ruim. Espera o Léo Jabá, então. Entra em março o Léo Jabá. Porque tu já vira o Léo Jabá, pô. Põe o Carlinhos, velho. Dá uma chance pro moleque. Ainda com relação ao jogo de ontem, RG, o amistoso que o Corinthians fez contra a Ferroviária. Coisa feia, mano. O jogo foi horroroso, cara. O jogo foi um grande lixo. É, eu esperava, tudo bem, eu não tô aqui pra cornetar, porque eu acho que é início de temporada e tá na cara que as coisas ainda durante o campeonato vão melhorar. Mas eu esperava uma partida melhor do Corinthians aí, principalmente pelas partidas que o Corinthians fez na Florida Cup. Você pega ali a partida contra o Vasco, foi muito boa. Contra o São Paulo, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom. É, ontem, o time do primeiro tempo, que é o titular que o Corinthians vai utilizar, ele até criou algumas situações de gol ali que poderia ter feito, mas por incapacidade de quem estava ali na frente, acabamos não abrindo o placar. Você pega ali, o Guilherme perdeu um gol que não se perde. É. Cara a cara com o goleiro deu um gol de presente pro Guilherme, falou, tosse, consagra. Desligadaço, né? Ele foi displicente no lance e chutou na mão do goleiro, tá certo? O Jô, numa cabeçada dentro da pequena área, ele cabeceou em cima do goleiro também. É, fora esses dois lances aí que foram os principais, o Corinthians ele criou algumas outras chances ali que poderia ter resultado em gol. No segundo tempo, RG, o Corinthians ele trocou o time inteiro. Aí não dá pra avaliar, porque geralmente quando entra um time novo em campo, o desentrosamento vai falar mais alto. Mas dentro desse desentrosamento que eu vi, eu vou pontuar dois jogadores que eu tenho certeza que se destacaram diante dos demais. É o caso do Marcial, jogando adaptado ali na lateral esquerda. É um cara que, por origem, ele joga no meio campo ali na função de segundo volante. Mas mesmo adaptado ali à lateral esquerda, ele tem jogado bem. É um moleque que tem mostrado personalidade, é um moleque aí que tá realmente buscando o lugar dele no time. E dentro do que o Corinthians tem ali entre Moisés, Guilherme Arana, se o próprio Marcial gostar da ideia de jogar na lateral esquerda, eu acho que ele concorre, e concorre bem até com relação à titularidade desse time. É, um outro cara que, na minha opinião, aí ganhou a posição ontem, eu acho que se o Carille tiver juízo e for adepto da meritocracia, como o Tite também era, ele tem que colocar o Camacho para jogar no lugar do Felipe Bastos. O Felipe Bastos ele veio para ser titular da equipe do Corinthians, mas está na cara que ele ainda está meio fora do prumo, RG. É, ele precisa, não sei se melhorar a parte física, enfim, se ele precisa se adequar aí ao futebol brasileiro novamente. Acho que é mais físico, mas ontem, né? ontem o Camacho, na hora que ele entrou, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo ali dentro do que ele pôde fazer. Foi um cara participativo, foi um cara que deu boas assistências, foi um cara que participou legal do jogo. Então eu colocaria o meio campo ali, se eu fosse o Fábio Carille, para a primeira partida do Corinthians, o Gabriel Giroto com o Camacho. É, quando tiver apto aí o Jadson, Rodriguinho e Marlone, eu faria a minha linha de meio campo, aqueles três à frente dos volantes, dessa forma. Eu colocaria aí aberto pela direita o Rodriguinho, centralizado o Jadson, e colocaria na esquerda o Marlone. E lá na frente, o Casim, que mesmo não jogando ontem, do que eu vi do Jô, tanto na Florida Cup quanto no amistoso de ontem, eu não vejo o Jô como titular do time do Corinthians hoje. Eu acho que o Casim é muito mais participativo. O Corinthians ganhou aí no final da partida, aí nos 49 do segundo tempo, aí com o gol do Marquinhos Gabriel. Aí, Benja, na boa, não é querer pegar no pé do cara, não, mas o Marquinhos Gabriel, ele chegou no Corinthians ano passado com o rótulo de substituto de Renato Augusto e Jadson. Tanto ele quanto o Giovanni Augusto, os dois vieram para substituir aquela lacuna que ficou ali depois da saída do Jadson e do Renato Augusto. É, o Marquinhos Gabriel nunca caiu nas graças da torcida. Olha o que você vai falar do Marquinhos Gabriel. É, então, será que ele vai vir querer me bater? Ó, será, RG, eu, que ele vai querer me pegar igual o zagueiro do Santos? Tem eu com o David Braz e você com o Marquinhos Gabriel, você toma cuidado. Não, mas RG, o Marquinhos Gabriel, cara, na boa, ele chegou ano passado com esse rótulo de substituto aí de Jadson e Renato Augusto, não conseguiu retribuir. Chegou valendo aí um dinheiro que, na minha opinião, não merecia ser pago no Marquinhos Gabriel, porque é um jogador que já mostrou ser coadjuvante e não protagonista. Dentro de campo, foi um cara que deixou muito a desejar, inclusive até no comportamento dele. Em determinados momentos aí, ele ficou bravinho, porque a torcida falou que ele tava fazendo corpo mole. E ontem, quando o cara fez o gol, tá certo, RG? Que foi um gol ali no final da partida. 45, né, mano? Meio que serviu como 49. Na hora que o cara faz um gol desse, que ele poderia talvez aí cair nas graças da torcida, chega lá, sei lá, sobe naquele no murinho que tem ali, porque não tem alambrado na Arena Corinthians. Escadinha, né, mas sobe naquela escadinha, sei lá, abraça o torcedor, aí o cara vai lá e quer pagar geral pra cima de torcedor. Vai pro inferno, Marquinhos Gabriel, você é quem, velho? Ele ficou putinho. Você é quem? Aí saiu do jogo falando, porque é difícil, torcedor vem aqui, fala que a gente tá fazendo corpo mole. Marquinhos Gabriel, antes de você começar a querer fazer um gol na coitadinha da Ferroviária, tá certo? Que veio aqui pra apanhar de 8 ou 9, e vocês não conseguiram fazer esses gols na Ferroviária e ganharam por 1-0. Antes de você começar a querer pagar geral pra cima de torcedor, joga a bola, Paquito. Você não tá jogando a porra nenhuma, não tá jogando nada. Paquito. Você é quem, velho? Chegou no Corinthians aí o ano passado... Não jogou absolutamente nada, nunca caiu nas graças da torcida. E aí faz um golzinho em cima da coitadinha da Ferroviária, tá achando que você fez um gol aí numa final de Mundial, velho. Querendo, querer desabafar pra ser torcedor. Joga a bola, velho. A partir do momento que você começar a jogar a bola, a torcida do Corinthians não tem o rótulo de perseguir ninguém. A torcida do Corinthians persegue quem não joga nada e se acha. Então, Marquinhos Gabriel, eu acho que você tem muito mais qualidade do que você tem apresentado. E cabe a você mostrar pro torcedor que você é bom de bola. E qualidade eu acho que você tem, velho. Você não tem que ficar desabafando aí, mandando o torcedor pra aquele lugar, ou então esbravejando contra a torcida, sei lá, se você xingou alguém, mas só o seu gesto, tenho certeza que você não falou, fiz um gol. Só pelo seu gesto. Aquele não foi. Aquele gesto significa muito mais que isso, entendeu? E tirar a nhaca não foi. Então, ô Marquinhos Gabriel, antes de você começar a querer pagar geral e achar que tem o rei na barriga, joga a bola, Paquito. Joga a bola porque tua batata tá assando. Porque se você não jogar, a chance de você permanecer no banco, porque hoje você é banco do Corinthians. Eu acho que você tem a consciência disso. Porque a partir do momento que você começa no time do segundo quadro, nitidamente dá pra ver que você não é a primeira opção de elenco. Então, cabe a você mostrar o contrário. E eu espero que você mostre, porque futebol você tem pra isso. Já mostrou isso no Santos, já mostrou isso quando você deixa a camisa do Bahia. Então, eu espero que, ao invés de ficar dando chiliquinho dentro de campo, que você passe a jogar bola nesse ano. Agora, o Maninho. E o Christian, viu, só pra finalizar, o Christian, que é o maior salário do elenco do Corinthians hoje, não tá nem relacionado pra disputa do Campeonato Paulista. Ô, Christian, tá na hora de você colocar a mão na consciência também, ô Paquitão, e pedalar, qual, né, meu? O apelido dele, Christian Mandingo? É Christian, cara de mendigo, mas cara, eu não uso esse apelido, porque eu acho que o cara tem o cabelo style, mano. Ô, Maninho, diga. Agora, as pessoas que não estão prestando atenção, você disse que a torcida do Corinthians não tem característica de perseguir os meninos? Não tem mesmo, e a torcida do Corinthians apoia até as últimas. O Guerreiro no CT, o Edilson. Não, é diferente, é diferente. Não. Ninguém percebeu isso. Não, é diferente, a torcida do Corinthians ela não persegue, ela cobra. Por exemplo, a ação em cima do Edilson ali foi um lance pontual. Lógico que foi. O Guerreiro na piscina lá no... Mas é nas que tá. Casas das máquinas. É, o Guerreiro naquela época aí tava naquele bagulho. Vou, não vou. Era outro lance, era outra pegada. A torcida do Corinthians não fica perseguindo ninguém. Você não vê a torcida do Corinthians aí causando pressão de determinados jogadores. A torcida do Corinthians é extremamente justa. Então, ele falou, não, vocês não falaram nada. A torcida do Corinthians é extremamente justa. Não, passar aí, por favor, fala mesmo. Peraí. Vem. Peraí, rabo abanando o cachorro. A linguiça correndo atrás do cachorro. Tá, gente do céu, velho. Isso é brincadeira. Se tem uma torcida que mais incomoda jogador... É, pelo contrário. Sempre foi de vocês. Pelo contrário. A torcida do Corinthians é como se fosse um juiz perseguindo alguém que não tá, sabe, condizendo com a ética e com a verdade. A torcida do Corinthians é como se fosse aí... Isso. Fala aí, um herói, não é? Com Batman. Batman. A torcida do Corinthians é um Batman na vida de quem não presta, velho. Mas é verdade. Ai, meu quem Deus. Não presta, a torcida do Corinthians vai lá e atropela. Só as manchetes, velho. Mas é verdade. Nossa, é muita verdade. Nossa, já tá atacando, velho. Só as manchetes. A torcida do Corinthians é extremamente justa. Esse é o estádio. Deixa eu mandar um... Porra, pra mandar um abraço especial. Pro Luciano Zafir. Tá passando um problema de saúde, espero que se recupere. O Gilmar Fubá. Pô, cara, que pena. Que é um cara divertidíssimo, Gilmar Fubá é jogador do Corinthians. Caramba, hein? É, manda força aí pro Gilmar Fubá. Ele é novo, né, Gilmar? Espero que dê tudo certo aí com a saúde dele. Ele melhore logo, então. Estamos torcendo, porque é um cara divertidíssimo, muito legal, Gilmar. É mesmo. Muito bom. Ele melhore logo, o mais rápido possível. Boa, Gilmar. Força aí, Gilmar. É isso aí. Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Deixa eu dar um recado aqui da HDI, que agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Ó, não sei se vocês estavam ouvindo ontem o programa, né? Os ouvintes, claro, vocês que estão aqui estavam ouvindo, menos o Domênico, que não suporta ouvir a rádio quando não tá no ar. Ruim! Ah, você disse que não gosta das músicas que toca. Ih, não gosto. Caraca, hein, Domênico? Adoro, eu ouço todos os dias a rádio, só que eu tava viajando, né? Mas eu ouvi aí. Ah, ouvi pelo aplicativo. É verdade, eu tenho. Então, tá vendo? Eu tenho aqui, ó. O Nenê jogando Vasco e Bangu, ele acabou de fazer um gol olímpico. Ó, aplicativo. Mas foi um frango do goleiro, mano. Dá uma olhada, RG. É frango no Olímpico? É gol no gol olímpico, o goleiro bateu roupa. Eu, como eu tenho? Boa. Aí, ó. Foi ou não foi, RG? O Nenê cobra o escanteio, a bola vai em direção ao goleiro, o goleiro dá uma manchete de vôlei pra dentro do gol. Que ridículo. Nossa. Pô, aí não dá, né, cara? Que ridículo. Não, mas os coadjuvantes do futebol carioca, eles são muito fracos, cara. São muito fracos. Eu acho que o único time aí, Sombra, do futebol carioca, dos coadjuvantes aí que pertence a alguma série do futebol brasileiro, eu acho que é o Macaé na Série C, cara. Eu não lembro de um outro time do Rio de Janeiro na Série B ou na Série C, no seu Macaé. Qual outro time do futebol carioca aí, da primeira divisão do futebol carioca? Quem tá direto que é o Vasco, né, na Série B. Em alguma série do Campeonato Brasileiro. Pode ser da Série A, B, C. Não lembro, hein? Não tem um na B aí? Então, eu lembro só do Macaé na Série C. Macaé caiu, não caiu? Na B tinha um aí. O Macaé na Série C. Eu não sei se tem outro time aí do Rio aí. Tem que pesquisar, mano. O Bangu é do Louco Abreu, né? Os times de segunda lá... Olha, mano. Porque, querendo ou não... Você vê aí, ô Sombral, na Série C do Campeonato Brasileiro, você tem vários aí do interior de São Paulo. Olha, você tem a Mogi... Olha, a Série B, por exemplo... Ah, mas Paulista já não tem mais também, viu? Carioca... Fora o Vasco, cara. Não, eu tô falando dos times coadjuvantes lá. Então, fora o Vasco. Acho que o Vasco já subiu. Não tinha ninguém. Não, então, no Campeonato Brasileiro da. Do ano passado. Da Série B do ano passado. É tudo pra baixo. Então, na Série C, se eu não me engano, acho que é só o Macaé. Mas o Sombra. Esse é o Macaé, mas mesmo, o. Mano. Na Série Música B. Música com o Macaé! Ô, Macaé! Macareno, que diabo é esse? Meu Deus! Puta vida! Ô, Macaé! Nossa, Macaé! Ô, Macaé! Diga aí, Sombra. Saudade, né, Dudu? Olha, na Série C. Dá pra tirar férias de novo, hein? Era só o Macaé mesmo, Sombra. Só o Macaé, né? Puta, não vejo porra nenhuma. Macaé, velho. Mas ô, Sombra, mas Paulista também não tem muito, não. Só tinha dois, hein? Série C. Paulista só tinha aí, acho que ficou um, né? Ou não? O quê? Salgueira de onde, hein? Na Série B. Salgueiro. Salgueiro, nota. Quesito. Bateria. Nota. 9,325. Ô, mano, agora eu acho que o Volta Redonda subiu pra C, mano. Ah, é? Agora eu, Domênico. Viu, Sombra? Serginho Malandro. Ô, Malandro. Vieira, desculpa. Hoje eu tenho uma charada. Manda. Charada? É. Vai, manda a charada. Eu, na verdade, não é charada. Ah. Eu não sei o que é isso, mas eu vou falar. Desculpa os tambores. Ah. Odisseia do espaço? Não. Odisseia no espaço. Pior é que é, pô. Esse time aí. É, Domênico. Acho que não. Não, não é, mas lembra. É. Domênico, é outra. Quando um jogador se machuca. Quando um jogador se machuca. Marca é importante? Sensacional, hein? Eu tenho solo só sobre medicina no futebol. Ô, Domênico. É uma hora e meia só disso. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Serginho acabou de contar essa piada. O que foi pior? A piada do Serginho ou a piada dos 13º andar do palhaço hoje de manhã? Olha, um páreo. Que ele contou a semana inteira. O páreo aí é difícil pra saber qualquer pior. Mas peraí, vocês vão falar da piada e não conta a piada? Quer saber qual é a piada agora? Conte a piada do palhaço. Caralho, o Vieira cutucando RG, o cara da piada aqui. Não, daqui a pouco o Domênico Gato. O Domênico vai contar a piada do 13º andar. É isso aí. É melhor não. Ah, se é ruim, o RG, você pode contar a piada? Não, mas o RG só conta a piada mal. Qual que é a piada? A do 13º andar. Ah, muito ruim. Mas é capaz do RG contar. Muito ruim. É capaz do RG contar e ficar legal. É muito ruim. Isso é verdade. Porque aí é um profissional contando, entendeu? Agora, se você quer ver o pessoal contando piada lá ao vivo, vai ser bacana demais. Nós teremos. Tem um lugar que vai. Como início das comemorações de 18 anos do Estádio 97, o Happy Hour do Estádio 97. Sim. Que a gente vai fazer no dia 16 de fevereiro. É o dia, né? Não é? 16 de fevereiro. Não é, não é o dia. Qual que é o dia, Sombra? Não é o dia. Você lembra? 19. Não é 19, tá bom? Não é 19. Qual que é o dia? O verdadeiro... Já vou falar pra vocês. É 18. É 18. É 18. É preciso se informar, né? Não, o verdadeiro é 18. Não, mas não é. Estreou, né? Sempre teve muitas lendas a respeito, né? Com relação à data, sim. Ah, mas isso que é legal. É legal ter lendas e ter dúvidas, né? É lógico. Porque você pega todas essas bandas de rock com 30, 40... Eles não têm a ideia. Tem histórias que você nunca tem certeza de nada. É verdade. Porque é legal então... ficar aquele clima, pô, será que era isso, não é? Ô, Benji, podia botar nesse dia a nossa banda de pagode, o RG e o Alê, que é a Cheira Samba. Qual que é? Benjamin Bach. Cheira Samba. Qual a banda nacional mais impactante dos últimos anos? A Exalta Samba, né? Pelo amor de Deus, não, rock. Mas dos últimos anos, quantos anos? De todos os anos, você já viu. Ah, pra mim eu tenho uma banda que eu adoro, que vocês não vão conhecer. NX Zero. Que é o Made in Brasil, que fez 50 anos de carreira semana passada. Foi uma coisa histórica. Você quer falar alguma coisa ali? Não, mas o Sepultura, o Rapa, os Racionais... Sepultura tomou a proporção. Não, mas o Rapa não entra em todos os tempos, Benja. Não, pra ele, né? Ué, os Mutantes, NX. O Raul Seixas, a Rita Lee, Raul Seixas não é banda. Raul Seixas a banda. É banda. O Barão Vermelho, Capital Inicial, adoro. 11h20. RPM. Engenheiros do Havaí. O Traje. O Traje. Pô, Engenheiros do Havaí, Tans. Nenhum de Nós. Tans. Legião. Ah, tem muita coisa boa. Pô, nenhum de nós, nem eles, né? Tá camisa. Né? Não, o camisa é espetacular. Engenheiros do Havaí, beijo. Ah, aí já não, só para Engenheiros do Havaí. Ele tá falando de gosto pessoal. Patufu, Engenheiros do Havaí. Gosto pessoal, Nação Paraíba, para Patufu e Engenheiros. Não dá. Eu não sei o que é pior. Qual? Não, mas não é questão de gosto. Um foi um hit nacional estourado. Ah, mas o Tchan também foi um hit nacional. Quem? Tem um monte de hit nacional. Eu vou dizer uma pra você, o Patufu... O Los Hermanos. Ah, não, mas é. Gente do céu, uma coisa agressiva. O Engenheiros do Havaí é horroroso. Jota Quest é legal. O que isso tem a ver com o happy hour do estádio? Não sei, o Domênico me perguntou. Não. Quem começou com tudo isso. Eu fiz uma pergunta, pô. Não, mas quem começou com tudo isso. Foi o Casão. Não, eu já falei da cheira samba. Eu queria entender também. Qual foi o corte pra entrar em casa? Eu só tinha falado que o samba falou muitas dúvidas. Eu falei, é legal. Que tem aquelas ele falou bandas, da banda e eu perguntei. Tem aquelas bandas antigas, tem dúvidas, então, polêmicas. Aí eu perguntei qual foi a banda, só isso. Boa. Então, dia 16 de fevereiro, nós teremos o happy hour do Estádio 97, que vai ser na Audio Club. E você só consegue ir no happy hour do Estádio 97 através de algumas promoções que nós faremos. Sim. Uma delas, que já está valendo, é se você é ouvinte entrar no ar ao vivo com a gente dizendo parabéns, Estádio 97, pelos dias, você vai ganhar o direito de ir com o acompanhante nesse happy hour. Boa. Esse happy hour você não paga para entrar, você paga apenas aquilo que você consumir no happy hour, tá certo? Você não quer beber nem comer, então você não bebe também, não come. Assiste só o Estádio 97. Vai ser no dia 16 de fevereiro com a transmissão ao vivo do programa, direto da Áudio, que fica ali na Francisco Matarazzo, ali na região da Barra Funda, próximo do Palmeiras. Né? Hã? Você tá num lugar, né, e você vê o cara do teu lado, todo mundo só olha pro teu lado esquerdo, o cara tá comendo e se esbaldando. O cara tava direito, o cara tava mergulhando em champanhe e comendo azeitonas. O cara é ruim, né, pro cara. É legal. Às vezes o cara tá de dieta, né? Quer só assistir, né? Pede duas águas. Mas faz o movimento, né, do... Então, levantar o copo, né? Mesa, né? Tem que ter um copo na mão, né? Mas é legal, o RG, o Rudy, o Ale vão providenciar aí um... Vou levar o Tantan. Então dia 16 de fevereiro, você quer participar, tem que entrar aqui ao vivo no estádio dizendo parabéns Estádio 97 pelos 18 anos e você vai ganhar o direito de ir com o acompanhante no dia 16 de fevereiro nesse happy hour. Show. Em breve a gente vai anunciar aí mais umas maneiras aí de você também ganhar. Mas você fala, por que, pô, tem que selecionar? Não é questão de selecionar. Não dá pra ir todo mundo, não cabe. Galera, é um evento pra 250 pessoas, tá? Então dá, a gente deve, né? Senão... Se a gente anunciar, vai lá, ferrou. Tumultua, vai não parar dá, a avenida. Não dá. Aí vão querer lacrar a casa, tá louco? É louco, não pode. Já basta quando a gente sai de limusine por aí, né, produção? Pô, para tudo, fecha tudo. Pô. Sem arrogância. É. Tá louco. Vamos ao telefone. Não. É o momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Agora são três ouvintes na sequência. Ô, Asdrubal, solta a cachorrada aí, vai. Nossa, que diabo é essa isso? Essa cadelinha véio? Tá no cio, certeza. Peraí, mas é... Peraí, isso aí era um Rottweiler? Não. Isso não é um Rottweiler. Pô, esse pitbull é leste, velho. É filhote de Rottweiler. Eu pequenininho assim. Lembra do Eduardo do Zé com o Rock da Cachorra? Lembro, claro. Troca o seu cachorro por uma criança pobre. Opa, faz de novo, Domênica. Que gostoso. Que lobão. Saudade, Aguinaldinho. Que lobo careca. Lobo careca. Isso é verdade. Isso falta respeito, isso, Domênico. Filho pancada, né, você vai virar. É uma falta de respeito. Só se for na minha lomba. Falta de respeito. Alô? Alô, senhores do Estádio 97. Ó, começou ficando, bem, velho. Pior que estamos ficando tudo senhor, meu amigo. Começou bem. Mas é... E o Dodô chegou hoje, né, cara? Não cheguei hoje. O Dodô voltou! Minha madeirada voltou! O quê? Oi, Dodô. Dodô voltou. Com a alegria do amor da minha vida. Nada, a gente dorme todo dia juntos. É só uma encenação. Ai, você chegou pra fora? Com uma mãe do lado. Ah, é legal, viu? Oh, Vou te contar. A sogra ela... dorme junto? Não, a sogra é a mãe dele. E outras mães também. Ó, oh, e é legal. É legal, viu? Ora, você é legal. Domênico, eu posso falar, aí. Cara? Eu acho que eu te amo, nossa, mano. Sério. Ó. Ainda mais quando essas ele vai mãe... pra cima do Rudy. Eu né? falei que eu era fã dele desde moleque. E o meu apelido que eu escrevia no colégio, no jornal, eu escrevia Rudy Gato, em homenagem ao Domênico. Aí. O Domênico ia mais. Como ele encarou já, né? Como ele encarou? Não, e ele falou que era mentira. Aí eu mandei uma foto nas férias. Eu achava que era mentira mesmo. Mandei no jornal. Ficou sem graça até hoje não me respondeu. Sem graça, não sei se aquilo você mal adulterou alguma coisa. Não, talvez, sempre fui fã do programa. Hoje em dia todo mundo põe lá um jornalzinho e põe em então tá bom, Domênico, eu te mostro. Não, tá bom, não falei isso, eu falei que hoje em dia as pessoas fazem as coisas. Não disse que ele fez. Menosprezou. Mas posso te falar com o Vitor? Tomar água, depois que ele entrou no Clube da Voz, ele ficou estrelando, né? Muito não tem mais clima hoje, viu? Não nada disso aí. Ô, velhinho, manda teu nome aí. Alex Davi Monteiro. Hã? Alex Davi Monteiro? Não, Savi, S-A-V-I. Ah, Favi, Favi. Não, S, Savi. Ah, Sabi. Oh, tem Avenida Sabim. Qual é essa música? Na Avenida Sabim. É do... Não, não conheço essa música. Puta, você conhece cada Sabi. Coisa. Caramba, Benjamin. Rap, pô. Hã? São Rapa da Godói, na Avenida Sabim. Ali onde? No Campo Limpo. Essa música é legal pra caramba. Do Big, o Júnior, o Big, os caras do Rapa da Godó, viajando todo dia. Pô, legal, obrigado. Verdade. Mas, gente boa, os caras é gente boa. Pô, imagina essa música disso. Pra você ver. Tô falando sério, chama Vina Sabim. Legal, os caras do Campo Limpo vão pirar essa música, velho. Você nunca falou do RZO aqui, é? Também é muito bom. Só que eu não sou hipócrita, eu digo que não conheço. Eu também não. Ficam calados, não, eu falei que eu não conheço. Acabei de falar que eu não conheço. Vamos lhe falar aqui. Quem é essa banda? Eu vou te levar, eu vou te levar no próximo show do RZO. Pode falar? É legal. Mas é um monstro. O Rapa da Godoy é um rap. Eu sou três caras, bom pra caramba. O Júnior, o Big. Legal demais. Os caras são tudo ouvinte assíduo do Star 97. Bacana. Ô, velhinho. Bacana, legal que eu ouço. Fala aí, Dodô. Quantos anos, cara? 38. 38, RG. Dodô, tem voz. Viva a voz, hein? Hã? Viva a voz? Tira do Viva Voz, amigo. Sobrou um prego, deixa eu ver. Põe na morta, voz. Espera, calma, não xinga não, hein? Não. E você... Pronto, já tirei. E você já sabe... Não, o prego aqui é o Sombra. Ah, sensacional! Vocês perderam! Salva! Você der outro grito desse? Foi longe agora. Que arrebentar, eu tô falando sério. Não, sem violência. O Domênio fica, faz a risada. Ô, agora... É. Ô, e o bairro? O bairro, quero ver se o Dom Benjamin... Vila Bonilha. Como? Peraí. Vila Bonilha. Bonilha! Ah, não é Boim. Pera aí. Lembra do Hector Boim. Bonilha, do Chaves? Do Chaves. O ator. Nem mas sabe quem é, mano. Vila Bonilha? Ah, é, hein? Não, vocês acham aí que... Aí você pegou o Benjamin. Não, não pegou o Benjamin, não. Não? É ali perto, se eu não me falha a memória. Não, é o que eu conheço. É perto de Pirituba ali. Exatamente, Pirituba. É. Fala eu de lembro novo que eu aí. Trabalhava. Pera, deixa eu falar, porra! Você é o que eu conheço. Era. Não, fala assim o que eu conheço. Tem que fazer o Rude 97, do Ben, não é não, Domingo? Ô, Benja, fala assim. É o Rude 97. Não, fala assim, você é o que eu conheço. Porra, mas que coisa! É que eu sinto uma falta que você não fala. Por favor, eu te dou 100 reais. Eu sei que não faz falta. Aí ele fala o problema inteiro. 100 reais você dobra ele? Você dobra ele e te chama. Pra não amassar, não. Você dobra e te chama. E qual que é o time aí, irmão? Todo-Poderoso Coringão. Coringão, mano. Coringão. Aquele que sangrou pra ganhar da Ferroviária ontem. Ô, amigão. Ah, mas é o seguinte, eu vou falar. Fala aí. Não é que a gente sangrou. O time tá em desenvolvimento, entendeu? Tá chegando novas pessoas pro elenco. O técnico é novo, vamos dizer assim, entendeu? Então tudo isso é um sistema que tem que ir acoplando aos poucos, se ajeitando, entendeu? Acoplando, e o futebol brasileiro hoje em dia, cara, não tá tão bem. É. O Palmeiras jogou outro dia lá com o Chapecoense, infelizmente, com outro time. Se fosse o time original, tinha tomado um massacre lá, cara. Gente, era um simples amistoso. O Palmeiras fez um amistoso com a Ponte... Foi um a um. Jogo de fim. É amistoso. Ponte Preta e o... Não, mas é amistoso, Dudu. Não, eu concordo. O Palmeiras tomou gol com o time todo remendado. É amistoso, é jogo treino. É, não, mas é diferente, né? Perdeu um monte de gol. É outra história. Não dá pra você prever o que vai acontecer. Quem começou melhor no caso do São Paulo, que já começou ganhando o título. Aí é diferente. Ô, amigo, os caras comemorando a Florida Cup. Vergonha alheia. Ô, amigo. Ô, mano. É, antes de mais nada, você não acha, por exemplo, que essa transmissão do amistoso aí do Corinthians e Ferroviária foi pra calar todos os críticos, cara? Exatamente. Porque cara. O negócio é o seguinte. Que passou amistoso na desenho. Pois é, cara. Pois é. Desenho. Palmeiras passou. Ficam falando aí. O Palmeiras passou. Ai, porque o Palmeiras passou na Globo. Ai, porque o negócio é o seguinte. Como assim, qual time que passou? É... Mas passou no domingo, o Corinthians... né, cara? Porque melhor ainda, domingo. Mas pera, gente. Pera não, lá. Mas aí é que o Faltão tava cansado. Soletre e Faltão. Ah, mas tudo pra vocês. Olha, Igor, o bagulho é o seguinte. Os caras ficam falando. Ai, porque é um absurdo o Corinthians ganhar isso da Globo e os outros não. Véi, os caras passam amistoso do Corinthians que não vale nada. Mas quem, Parmeira também. Mas quem falou isso? Quem falou isso? Isso mostra o desespero. Eu falei o quê? Né, mano? O senhor falou. Não, eu falei o quê? É um absurdo passar a enquete do senhor. Ah, não, é se ontem tivesse um jogo, se ontem, é uma pergunta, não é uma afirmação. Se tivesse um jogo do Santos, é verdade, valendo alguma vaga. Pra Libertadores, vai. O Santos na pré-Libertadores. Eu juro, um amistoso do Corinthians. Você acha que a Globo transmitiria o quê? Corinthians. É uma pergunta. É o Santos. Passaria o Corinthians. Ah, mas é o Santos. E aí, qual o problema? Eu acho assim, ó, se for por causa. Isso é a importância do time, cara. Qual o problema? Eles vão mostrar um campeonato que é um campeonato internacional, não tem essa. Entendeu? Não, discordo. Mas, assim, eu acredito que o Corinthians na televisão dá muito mais ibope do que a maioria dos times. Mas, então, mas a vergonha é o Corinthians não corresponder a isso. É isso, a nossa crítica é essa. Peraí, mas ele tá falando uma inverdade, isso é inverdade. Já para por aí, porque você tá falando de ibope. Ibope é um instituto que mede, exatamente. Realmente faz a pesquisa, e não é muito mais do jeito que você tá falando, não. Ah, não, é. Ano passado não foi, hein? Ano passado não foi, então procura aí. Ano passado foi quase empatado. O Corinthians tava um cacareco, velho. Você tinha o quê? Você tem desculpa pra tudo, mano. Então é só na boa. Você tem desculpa pra tudo. Ah, não é campeonato. Então é modinha? É só quando tá bem que você assiste, é isso? Eu sou corintiano, entendeu? Mas eu sou um amante do esporte. Eu acho que todos os times têm os seus valores, têm a forma de atrair o público. Mas, assim, infelizmente, se você pegar um histórico, o Corinthians... ele tem o espectador é muito maior do que qualquer outro tipo de jogo televisionado, vamos dizer assim. Muito maior quanto? Muito maior quanto? Você tem os números aí? Há controvérsia, não existe. Ô, amigão. De onde você inventou muito maior? Eu parto do princípio que a Globo é uma entidade filantrópica. A Globo, ela passa o que dá audiência pra ela. E ela tem acesso aos números, ela sabe o quanto o Corinthians significa. Exatamente. Os caras pra dar audiência aqui, os caras precisam dividir aí, por exemplo, uma transmissão de clássico. Corinthians não. Corinthians era na quadra ontem, acho que bateu quase 30 pontos. Isso é tudo bobagem. Quem falou isso? Quase 30 pontos. Ele passa vergonha. Ô, vergonha. E o Alex, e o Drogba, cara? Então, e o Renato Gaúcho, é trouxa? Melhor, eu achava melhor, isso? Entendeu? Pegar o Adriano, que ele tá mais perto, e é Drogba, e aí tá tudo certo. É Drogba. Mas, amigo, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, e o futebol pra tudo isso? Pra essa audiência toda, pra essa torcida toda, cadê o futebol? Não, mas peraí, você só assiste seu time se ele estiver dando show dentro de campo? O ouvinte falou que sim. Foi ele que falou. O ouvinte falou sim. Não seja o caráter. Peraí, ele falou agora há pouco, sim. Falou. Ano passado não deu tanto ibope porque o time tava mal. Falou, que ele foi ouvido. Você induziu a resposta dele. Acabou de falar. Manezão falou. Ok, tudo bem, beleza. Só que mudou. Pede desculpa. Apertou a calcinha, cai. Peça desculpa. Eu falei mesmo. Falou. Amigão, o bagulho é o seguinte, é que eu sei que o Sombrati coagiu e ele induziu sua resposta. Ele faz isso direto. Esse cara não vale nada. Não tem problema, mano. Isso aí é inveja da gente, cara. Nossa, oi. Porra. Ô, amigo. Porra de inveja. Oi. E o time a ser batido no Brasil hoje passa a ser o Corinthians com a chegada do Jato. Cadê o momento do Pagão, meu Deus? Que isso? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Por que não? Eu vou embora agora. Beija só pro Sérgio lá. Não, beija dorme. Calma. Manda abraço pra quem? Meu Deus do céu. Ô, amigão, com relação a esse campeonato paulista aí, o Carilli vai ter pelo menos algum tipo de dificuldade no início diante do que a gente viu contra a Ferroviária ontem. Se você tivesse que fazer algumas alterações aí pra dar umas dicas aí pro Fábio Carilli, o treinador do Corinthians, quais seriam as alterações? Meu, eu vou te falar, o ataque do Corinthians, cara, é uma coisa que não tá muito legal há algum tempo, entendeu? Os caras chegam, chutam, mas não chutam no lugar certo. Pô, os caras jogam bola, fazem isso o tempo inteiro. Põe gol móvel, pô. Então, assim, eu acho que deveria de dar uma reforçada, assim, um pouquinho mais ali no ataque, ver quem poderia fazer uma ligação melhor. Acho que com o Jackson chegando vai melhorar, entendeu? Jadson do pandeiro. Ele tá bem, hein, velho. Eu acho que com o Jadson chegando vai dar uma melhora ali no meio campo. O pessoal vai ter mais uma ligação. Sim. Pode ser que o ataque também engrene, mas a molecada tem que aprender a... Né? Porque nem ontem o cara fez o gol, saiu xingando. Porra, não precisa disso, tá começando agora. Entendeu? Vamos jogar bola, né? Vamos colocar a cabeça no lugar, jogar pro time e mostrar que tem um amor pela camisa do Corinthians, entendeu? Uhum. Então é assim, eu acho que tem que funcionar desse jeito. E outra, se ele acha que tem que tirar os caras, tira o cara, independente do cara falar, ah, mas o... ele não pode por causa do patrocínio, ele não pode por causa do direito de imagem. Tira o cara e põe o cara que ele quer que joga, meu. Ele também tem que ser imparcial nisso aí, ele tem que bater e falar, quem manda nessa porcaria sou eu. Concordo contigo, mano. Vou colocar quem eu quiser pra jogar e que jogue bola. Porque se não for pra jogar bola, filho, pega a mala e vai embora. Mas, ó, amigão, eu fiz algumas mudanças pontuais aí nesse time do Corinthians. Eu colocaria ali no lugar do Felipe Bastos o Camacho pra jogar do lado do Gabriel. Quando todo mundo estiver apto ali, eu colocaria o Rodriguinho na direita, o Jadson centralizado e o Marlon na esquerda. E lá na frente, o meu centroavante, a princípio, seria o Kazin, cara. Não sei o que você acha disso. Eu acho que o Kazin, cara, é um cara que vai engrenar no Corinthians. Ele tem cara de Corinthians, né? Sim. É um cara que tem cara de Corinthians e se der tudo certo aí, vai engrenar, vai fazer muito gol, vai dar muita alegria pra torcida, cara. Tomara, velho, tomara, porque o Kazin é o merecedor, cara. Eu acredito que sim, cara. E se eu falar com você no futuro, a gente vai... chegar junto aí, você vai falar, pô, você falou tal dia. Vai lembrar. Com certeza, você me lembra, porque eu esqueço das coisas. Agora, mano, só um dado aqui que eu recebi de um ouvinte. Um dado. Porque o programa também é feito pelos ouvintes. Aliás, enfim. Muitos integrantes eram ouvintes. O estádio deu essa oportunidade, é ouvinte que me mandou dados. Sim, então tô diga. Certo ou tô errado? Com tá meu certo, certo. Sempre certo. Mas, toca aí, Benjamin. Ó. Olha o meu swing pra te cumprimentar. Tá bom, eu aqui, posso... Peraí, estou falando! Pelo amor de Deus! Eu posso responder de uma forma... Calma, meu querido. Não? Calma, você vai cumprimentar o dado. Exclamação. Emoticon de espera. Sim. Vamos lá. Diga. Das seis primeiras rodadas... Acha aí no seu celular. Baixa o pacote que eu tenho de emoticons. Das seis primeiras partidas do Paulista... Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu não sei se vocês sabem, já foi Palestra Itália. Sim, sabemos. Por causa da guerra, teve que mudar o nome. Sim. Italianos de um lado, Brasil do outro. Ai, Cato, esse cara vai ficar pendurado aqui nas minhas costas aqui pra filmar você, porra. Vocês, tá parecendo um pescador de Ilhabela, hein, RG? Ai. Esse chapéu. Ó, das seis primeiras rodadas, Domênico Gato. Sim, tô ouvindo. Tentamente. Quatro terão Palmeiras. E apenas um, o Corinthians. Quatro. Que coincidentemente é o jogo contra o Palmeiras. Certo. Então fique com esses dados. Exclamação. Obrigado. É que o Corinthians ele tem aí também, o seu Zé Ruelo, o pay-per-view. Agora Agora o pay-per-view fala tudo do jeito que ele quer. Vai mudando. É sempre o que ele quer. Mas pô, eu quero, na verdade. Que pô, se ele muda conforme é a música, pô. Pode dizer, tem pay-per-view, tem a TV fechada. Vai também. Na feira comprar uma mandioca, seu louco. Vai, você sai de brincadeira. Você que tá chocando, pelo jeito. Que ele é não isso? Tá com nada, viu, cara? O mano não tá nada. Não tá mesmo. Você tá com nada, o mano tá com nada. Vocês são muito antes, cara. Vocês são muito escroto, cara. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Cara, eu quero mandar um abraço pra minha esposa que tá aqui do meu lado, a Erika. Isso aí, mano. Hoje tem, hein? Hoje tem. Um beijo especial pro meu filho, mano. Gabriel. Mandar aí pra vocês feliz aniversário, Páscoa, pelos 18 anos do Estádio 97. Boa, velhinho. Parabéns. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Eu gostaria de estar presente lá no programa que vocês fizeram ao vivo. Mas você vai mesmo? Vou. Então vai você mais acompanhante, tá bom? Tá bom. Beleza, tá fechado. Ah, e falar que vocês são impagáveis, eu escuto todo dia. Não, pagáveis. Pagáveis, pô. Que porra de impagável é essa aí? Todo mundo tá louco? Tem salário, né? Impagável, tá louco. Eu queria só fazer uma imitaçãozinha de desligar aí. Diga. Fala assim. Amigos do Estádio 97, aqui quem fala sou eu, Silvio Luiz, e digo pra vocês, o Corinthians será o campeão paulista de 2017. Boa, boa. Excelente, Silvio Luiz, mano. Valeu, quase galera. Boa, mano. Ai. Quase valeu, cara. Abraço. Manda, tira a mão daí, tá ok? É isso aí. Continuando aqui no momento sem parar. E é só pra informação, né? No ano passado, quem teve no Campeonato Brasileiro, quem teve a melhor média de audiência no Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras. Sentiu o golpe, hein? O Palmeiras teve 24 pontos de média, tá? O Corinthians teve 22, o São Paulo 21. Ué. Desmentindo esse tal Ibope que tem torcedores aí que chega e fala assim: não, porque é muito maior. É, não existe. A Globo então é entidade filantrópica. A Globo gosta mais do Corinthians do que dos outros. Ah, vai chorar na cama que é lugar quente, rapá. Se fecha. É, contra números não há argumento. Mas ele provou o número aí. Quer dizer, então a Globo ela tá doando dinheiro pro Corinthians. É isso que vocês estão falando. Ninguém falou que tá doando. Ele acabou de falar o Ibope aí a com partir números. A partir do momento que na visão de vocês é tudo igual. Não deveriam pagar o que pagam pro Corinthians. Estão de brincadeira. Sim, mas é verdade, mas a gente sempre pensou isso. Vocês são ridículos, vocês são antes. Continuando no momento Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Pugs latindo! Vai, Pugs? Pugs? Pug? É, Martinha, você conhece. Mas ele late porco, doido. Não vai ronca, né? Eu preciso admitir quando dá errado essa entrada de ouvintes aí. Deu ruim, né? O que aconteceu aí com você? Cachorro. Preciso reconhecer o erro. Ué, por quê? Pugs é legal. Cachorro só mesmo. Ô, Jean Louis aqui. Um abraço, Jean. Grande Jean. Sumiu, Jean. Alô? Direto do Facebook. Fala. Júlio. Ô, Júlio, tudo bom? Tudo. Júlio do quê? Júlio Vieira César Neto. Quantos anos, Júlio? Eu tenho 28. 2.8 RG número 2? Não, mas tá tudo errado. Por quê? Tá tudo errado, pô. Por quê? Estamos em... Como assim? Tá tudo errado o quê? Estamos em fevereiro, porra. Ah. Que julho, não tem nada de julho. Ah, sensacional! Salvou a hora. Fevereiro. Se é fevereiro, que piada boa, hein, irmão? Que piadona. É, pô. E o bairro, qual que é o bairro, Júlio? Esse é julho mesmo. Ó, eu vou falar, mas não é pro Benjamin acertar, não. O Casão tá aí? Fala aí, Adermão. Ô, Casão, eu moro em Itaquera, mas agora eu estou num bairro que cada um tem um Tobias pra chamar de seu. Qual? Cada um tem um Tobias. Cada um tem um Tobias pra chamar de seu? É o bairro da Pedra. Qual que é o bairro? Tá quase. Pedreira. Pedreira. Tô na Cacolândia. Porra, velho. Olha o cara. Olha o respeito. Manda um abraço aí pro Kleber aí. Olha. Só tem louco, velho. É isso aí. Tá louco, mano. Ô, tô trabalhando, pô. O que você faz? Vende pedra? Não paro. Eu não sei. Tá na Cracolândia, pô. Trampando agora na Cracolândia, velho. Vende pedra, velho. Trabalho honesto. Quanto sai o cachimbo aí, velho? Tá vendendo? Esse aí é o Walter White de Osasco. Ai, meu Deus. Ele vende aquele tubinho de caneta. É. Ô, oh, velhinho, e o time, hein? Eu sou São Paulino. Ah, tricolor. Quantos jogadores você viu chegando no São Paulo hoje? Oi. Rapidinho, só deixa eu explicar. Eu trabalho na Escola de Música do Estado. Ah, fica aqui na do região lado, da Lula. Do lado. Ah, esse Quanto com medo, eu falo que né, eu tô véio? Na Cracolândia. É, tô com medo. Quantos jogadores você viu chegando no São Paulo hoje, velho? Hoje? É, só pela internet. Depende, se eles foram treinar, foram uns 30. Não, chegando, velho. Ontem eu liguei o Twitter, eu coloquei lá Hernanes pra procurar, tinham 10 pessoas falando que já tinha fechado com o Hernanes, o Prato e o Jusilei. São Paulo ontem virou campeão mundial já, só no Twitter. São Paulo devia pegar um pouco dessa grana que entrou agora pra investir em reforços, né? Deveria, né, Júlio? É, com certeza. Porque não paga a dívida, então. Isso, a parte financeira é problema nosso. Você tá pedrada, velho. Você tá pregando aqui o calote. Vocês estão muito absurdos, mano. Pedrada. Quem prega calote aqui? No meio. Quem prega calote é o senhor com o estádio do Corinthians. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Me surpreende muito a RG número 2. É, o cara que vive dando pitacos aqui quando o Corinthians vai falar a respeito da possibilidade de estender o prazo pra pagar o estádio, porque o Corinthians porque quer tá pagar. Porque tá com dificuldade. Quando você propõe uma extensão de prazo de pagamento, é porque você tá tentando viabilizar uma forma de você pagar. Sim. Eu venho aqui dou um show de economia, o cidadão começa a vomitar um monte de bobagem aí. Ô, ai, porque é um absurdo. Ai, que não devia ter dado dinheiro pro Corinthians. Agora o cidadão pregando calote. O time dele falou que até o final do ano, se não vender jogadores, tem um rombo de 65 pau no caixa. E ele aqui falando, ai, pega esse dinheiro e investe na contratação de jogadores. Você tá sendo perseguido aqui hoje. É normal. Júlio, não tinha que pegar uma parte dessa grana aí pra contratar jogador ou não? Com certeza. Ô, mano, quem nunca foi demitido, em vez de pagar as contas, não catou um dinheiro pra viajar? Então, mas me surpreende muito o Sombra, que esse discurso é verdade, é demagogo dele. Você já tá desempregado, então que se... Não, mas é, eu também faço isso. Eu imagino o seu pensamento também, porque eu sou povão, velho. Ah, é. Aquele nosso CDE, mano. Agora o Sombra, que vem com aquele discursinho moralista, me surpreende muito. Ele revê os conceitos dele quando fala de São Paulo. Então, o Leco deu entrevista. Milhões, mano, não vai pagar toda a dívida do São Paulo. Não, até porque não vai chegar tudo junto. No time. Até mesmo porque se ele conseguir ir pra Libertadores, vai ganhar mais dinheiro ainda. Até porque esse dinheiro não vai chegar tudo de uma vez, né, amigo? Esse dinheiro não vai chegar tudo de uma vez. Mas quando você compra jogadores, você também não paga tudo de uma vez, mano. Exatamente. Não, mas eu não tô reclamando. Né? Calma. É, o São Paulo vai receber aí 34 milhões à vista. Aí até junho ou julho recebe mais 6, totalizando 40. E aí mais 10, caso o moleque cumpra lá o número X de partidas estabelecidas, participe de jogos, etc e tal, dê assistências, faça gols. O São Paulo acha que... Respire. No montante, sim. Também, isso aí deve estar em contrato lá. Já tem mais 20% guardado, hein? Sim, na numa poupança. Possível venda aí, o São Paulo ainda tem mais 20%. Meteu 20% o São Paulo totaliza aí 50 pontos. E como formador, né? É, mais um dinheirinho como formador. Pô. Lá no futuro que vai render um bom dinheiro. Como ele foi com 19, acho que 19 significa 3,5 da formação. Vai venda, cara. Ô, Vitor, você é sócio do São Paulo? Ó, o Vô Mauro, meu Deus. Preocupado com a sociedade. Eu sou sócio torcedor. Então conversa com o Mota aí. Ah, você não gosta de sócio torcedor? Você não gosta de que é sócio torcedor? Tem um papo. Peraí. Não, só conselheiro. Ô, Vô Mauro, quem você vai apoiar? Tem um papo. É só conselheiro pra cima, vô? Não, é porque o. Não dá carteirinha. Eu vou fazer uma ação beneficente pro Tamborel, né? É o chá de sexta. Como é que é o chá de sexta? Às 3 da tarde. É. Vamos servir chá com bolacha lá no sociável, né? E aí uma entrada de R$900 a pessoa. R$900 É pra... Caraca. Um chazinho? Não, tem bolacha também. Pô, mas R$900 É pra ajudar na reforma do... Já dá pra comprar um atacante, né? Pô! É pra ajudar na reforma do Tamborel. Porra. Por que você não ajuda a trazer jogador, pô? Ué, não estou na presidência, depende pro Leco, não pra mim. Você vai apoiar quem? O Pimenta. Olha, ou o Leco? Por hora, eu tô meio a meio. Vamos ver. Quem reformar a quadra do Tamborel, a gente volta. Meu Deus do céu. Então, sexta-feira, viu? Sexta, quem tá for bom. Sócio é só chegar. Você acha que o Hernani seria uma boa pro São Paulo? Oh, fácil. Ele com o pé só joga mais que muita gente aqui no Brasil. Pode vir tranquilo. E acho que vem, hein? Mas tá jogando, tomara. Tá no banco na Juventus. Tá no banco. Então, tá no banco, pô. Ah, mas hoje no Brasil já não passa em Domênico. Né, ah, não, só tô perguntando. Domênico. Porque muitas vezes, a gente vê a última passagem do jogador e acha que é igual. Mas o Domênico. Ó, o Cleiton Xavier a gente achou aí. Muita gente achava. E não era. Um pão com manteiga. Às vezes é, e às vezes não é. Às vezes até melhor, né, Sombra? Às vezes, né? Às vezes é. Às vezes é o mesmo nível. Ué, mas é a mesma pegada do Hernanes aí. É a mesma pegada do Felipe Melo que o Palmeiras contratou agora. Exatamente. Você não sabe se o cara vai ir. Mas vai jogar, porque o Felipe Melo não vem de uma história que assim como o Hernanes também. O Robinho, qual que foi a última passagem grande do Robinho na Europa? Faz anos, ele chega aqui no Brasil, qualquer ano que ele vem pro Brasil, ele deita aqui, estoura, vai pra seleção, né, faz gol, é artilheiro. É que aqui também, o nível tá bem baixo, hein? É isso que eu ia falar também. O nível tá bem baixo aqui. Mas, ô, Júlio. Hoje tem muito zum-zum-zum também, e a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe quem tá colocando as coisas em busca de cliques. Em busca só de audiência. Fez de views, né? Mas é inevitável falar que tem muitos zunzuns em cima do Prato. Lógico, o Prato é um jogador que o São Paulo gostaria mesmo. O preço dele, 10 milhões de euros, são 3 milhões, 33 milhões e 600 mil reais por 100% do jogador. Por 100%. São Paulo, obviamente, jamais pegaria os 40 que vão entrar, 50 e gastaria. Exato, né? Não teria menor cabimento. Mas e se o Galo falasse assim, se o Galo topar, você fala assim, não, a gente vende metadinha, dá um desconto, fica aí pelos seus 14 milhões de reais. O que você acha? Valeria pegar uns 14 milhões de reais, 15 milhões de reais? Metadinha. Mas esse desconto você tirou da... você não, que tá sugerindo? O preço dele, que o Galo quer, é 10 milhões de euros. Vamos supor que o São Paulo chega e fala assim, dá pra fazer negócio? Compramos metade, vocês ainda ficam com a outra metade. Conforme uma... O Atlético não quer vender ele. Ele só sai pelo valor da multa. E se ele quiser sair, o Atlético não quer. O Lucas Paz não tá à venda. Eu sei que não tá à venda. Se o Daniel Nepomuceno botar o vender o Lucas Prato pro São Paulo, pro Palmeiras, pra quem quer que seja, os caras matam ele lá. Ok, mas é que hoje, eu não sei se dá pra confiar ou não, mas no R7 foi postada uma informação de que talvez acontecesse aí uma situação em que o Lucas Prato estaria preferindo sair com essa situação de dividir vaga com o Fred. O que teve foi o seguinte, na semana passada, ou retrasada, não sei se eu te comentei, esqueci. Lá no nosso programa da Fox, o Abelão entrou ao vivo e fez uma entrevista com a gente. Eu tinha uma informação e perguntei pra ele pra ver se ele confirmava. Ele confirmou tudo. Eu perguntei pra ele, é verdade que quando o Gustavo era diretor de futebol de São Paulo, você tinha acertado já com ele pra ser o treinador de São Paulo? E um dos argumentos usados pelo Gustavo foi também que Lucas Prato seria jogador de São Paulo? E ele falou o quê? Sim. Eu estava acertado verbalmente com o Gustavo. Tá, não, mas aí o caso é o Lucas Prato. Aí tem o Lucas Prato. Sim, só que o Lucas Prato, ele falou que foi dito o quê? Agora, por parte do Abelão, não posso falar pra você. Ele só confirmou que tinha essa rolou conversa. Rolou um zum no ano passado mesmo, de que o Lucas Prato estaria acertado. E ele falou, nunca estive pessoalmente com o Gustavo, ele me ligou, perguntou, só que o São Paulo não podia esperar ali, ele tal, mas que estava tudo quase bem encaminhado. E uma das conversas era que o Lucas Prato também viria. Ô, Benja. Senhor. Mas também se o jogador quiser sair, porque lá praticamente é banco. Ele tá sendo chamado pra seleção argentina. Ele não é banco, né? No ano passado, o Marcelo Oliveira fez um campeonato e jogava o Fred, no outro jogava o Lucas Prato. E o Roger Machado disse, numa entrevista às 3 semanas atrás, que ele não vê os dois jogando juntos. Mas não dá mesmo, os dois jogos são estranhos. O Lucas Prato... aí tudo bem, se eu falar, mas muda, é verdade, as coisas mudam, mas ele deu uma entrevista dizendo que não jogaria hoje em algum clube do Brasil, que ele só sairia pra fora. Ah, o Guerreiro também falou, é verdade. Como eu também te falei, o Hernanes falou pra mim numa entrevista no passado que não queria voltar, as coisas mudam. Agora, eu não vejo o São Paulo, eu não acho que o São Paulo vai fazer uma loucura de pagar 10 milhões de euros. Além do que... Não pagar... falei isso, não. Mas também... Pagar só por metade. Não, mas não tem como. Ou paga tudo, ou não existe outra possibilidade. Não existe. Não. Não tem maneira nenhuma de você fazer uma negociação. Olha, te compra metade, futura negociação, cada um fica com uma parte. Até onde eu sei, não. Agora, se tem alguma coisa em andamento, eu já não sei. Até onde eu sei, ele não vende. Assim. Eu acho que o São Paulo poderia fazer essa proposta, já que não perde nada mesmo. Tem time que sonha com droga, porque a gente não pode fazer uma proposta pro Prato, né? Que é bem mais fácil. São Paulo tinha que fazer a proposta pra quem? É muito caro, velho. Sabe pra quem? Só que o problema é que ele já tem 28 anos, não vai revender. Sabe pra quem o São Paulo tinha que fazer? É pra jogar, né? Pra ganhar dinheiro. Sabe pra quem o São Paulo tinha que fazer uma proposta? Diego Tardelli. Mas o problema, Benja, é o jogador se desvincular do clube chinês, cara. Então, e o problema do Lucas Prato é que ele custa 10 milhões de euros. Se desvincular do clube mineiro. O Benja já tem essa informação, hein, Benja? Não, tenho. Eu conheço, você só aguça no ar. Não, se eu tivesse, eu falaria. É. Como eu também queria o Diego Tardelli hoje no Corinthians. Bom, Júlio, fácil. Mas eu acho que há um consenso de que se não houver reforços, por melhor que seja o trabalho do Rogério Ceni, em termos, por exemplo, de campeonato brasileiro, acho que fica impossível disputar o campeonato para ganhar, né, se não houver reforço. Malemar aí, talvez um torneio tipo Copa, né? Mata-mata. Sim. E tem que estar muito bem treinado, muito bem entrosado, muita vontade. Quem vai disputar, eu acho que o Cruzeiro vai, hein? Esse time é bom, hein? Do Cruzeiro o Paulista é chato, que poderia disputar, já que os outros times estão no Libertadores, só que Libertadores até o fim do ano, então... Não precisa dar prioridade a Libertadores agora, né? É, então já muda como um pouco o foco. Como foram nos outros anos. Exato, já acaba virando prioridade de todos, né? Porque como está bem espaçada a Libertadores, não fica aquela necessidade de tanto você ficar poupando o time no Campeonato Paulista, né? Sim, esse ano é para tentar arrumar a casa e tentar alguma coisa para o ano que vem. Pelo menos o bom é que todo torcedor está com esse pensamento, não vai encher o saco no terceiro ou quarto jogo. Não dá pra cobrar o Rogério, mas vai ter, viu? Eu não sei se todo torcedor tá com esse pensamento, mas é lógico que se você não tem um bom desempenho, tem muito torcedor que hoje corneta, tá otimista hoje e tal, mas, cara, futebol é momento, bicho. futebol é o momento. Chega lá, passa 3, 4 rodadas, não vai. 5 rodadas. É assim, o torcedor fica... Ah, mas eu acho que vai ser mais fácil o torcedor falar que é culpa do jogador que não quer correr do que do técnico. Não, eu acho que na sequência, direção que não trouxe jogador. Sim, isso depois aí jogador. Em último lugar fica a resposta em cima do técnico, com certeza. No caso do Rogério. Começo vai ser muito que a diretoria foi incompetente para trazer jogador. Não, e vai pintar que ela assim, foi incompetente para trazer? Não vai ser incompetente, porque eu acho que o que trouxe não é de todo mal. Não é, não. Na minha opinião, veja, a opinião do Mota é uma, a minha é outra. Mas não, vocês não concordam em nada? Acho que só falta, praticamente só falta nada. O centroavante mesmo, São Paulo. Sim, o São Paulo não trouxe nenhuma peça. Acho que marcou bobeira nisso, trazer um centroavante. Nenhuma contratação do ano passado do... Mas o São Paulo tava sem dinheiro, cara. O São Paulo não conseguia contratar sem dinheiro. Agora, eu acho que agora a coisa muda. Mas o São Paulo contratou sem dinheiro agora. É tudo emprestado até o final do ano. Ele comprou só o Sidão por 3 anos. O Cícero não é emprestado até o final do ano. O Cícero tem contrato de 2 anos com o São Paulo. Mas você concorda comigo, Mota? Que, por exemplo, pegar um goleiro, pegar um meia, pegar um volante... É muito mais fácil você fazer negociações desse Depende tipo. Do meia, né? Se for meia naquele... Meia pão, meia boca... Meia você não faz, você tem que ter dinheiro. E a mesma coisa centroavante, Sombra. É então difícil. Então você vai cair no mesmismo aí que todo mundo vê, cara. Mesmismo? Mesmismo? Da onde você tirou isso, Gaúcho? Nossa, Vieira, que imbecilidade. Não, você que é burrão e teu vocabulário errado. Mesmismo? O meu não. Isso fala no seu. Eu sou burrão. Tem mesmismo? Mesmismo? Mesmismo. Soletre, então. Mesmismo, vai. Mesmismo. Soletre, vai. Procura aí, Sombra. Ah, mesmo, tem mesmo, cara. Tem fala pra mim aí, Isso significa o quê? Mesmismo? Não, eu sou o Luciano. Luciano Huck. Mesmismo. Eu não ouvi. É o mesmo que mesmice. Definição de mesmismo. É. Exprime. Caramba, hein, velho. Semelhança. Identidade, paridade. Eles têm o mesmo gosto. É mesmice mesmo. Desculpa aí, pessoal. Foi mal. É que eu sei que às vezes eu passo um pouco do nível, mas eu dou uma baixada quando dá. Pede desculpa pra ele, Benja. Desculpa. Quando dá, eu tento baixar o nível. Agora fomos todos burros. E aí, assim, eu não te critico. Não, mas eu não comi. Você manja, olha o RG pulando fora. Ô, RG, para aí. A experiência faz... pra caramba, ele parece um mito. Feio, cara. É, pulou fora. Eu disse aqui antes de você falar. Ele deu risada, debochou. Mesmice. RG matou a pau. Mas outro dia o Sombra veio falar que não existe aí subsídio. E todo mundo falou que existe subsídio, sim. Olha, que eu saiba é subsídio. O que eu sempre ouvi era subsídio. É, eu também. Sim, mas acho que a gente ouviu muito tempo errado. Então, vamos outro ligar dia eu vi um jornalista importante. Precisa trazer o Pasquale aqui. Pasquale, outro dia eu vi um jornalista importante aí de TV, etc e tal. Ah, mas tá cheio de jornalista importante aí também que falou errado, viu? Não, mas o cara, nessa questão... O cara é bom. Falando exatamente sobre o... É subsídio. Ó, e o Bach fala, o Bach fala sempre, todo, eu tenho uma questão. Uma questão. Bah, mas aí fazer o quê, né? Ô, é limitado. Ô, Júlio. Eu. Um abraço pra você. Ô, Sombra. Oi. Eu queria ir no Happy Hour com vocês, só que tem uma frase eu não... Parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos! Opa, parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Beleza, vai você com acompanhante, mas não pode furar, porque agora o seu nome passa a entrar pra uma lista. Oh. E se furar, nunca mais você será atendido no ar, cara. É. Imagina, eu ainda vou na torcida ainda esse ano, então não pode faltar, não. É, põe terror mesmo, viu? Porque o terror é a solução pro mundo, tá ok? Põe terror nesse cara. Chupa, tonto, levou 4 votos. Agora, ô, bem só, deixa eu fazer uma pergunta. A Popoleta aí, fala aí, rapaz. Chupa, tonto. Prazer enorme, hein, Vieira? Foi um prazer. Não tenho nada contra os gays, tô a favor de vocês. Não, a gente fila pra caramba. Não, eu tô fora. Agora eu quero saber o seguinte, como é que você hoje se sente, Beijo? Sentado do lado de Cláudio. Pra mostrar que não tenho nada contra, tá vendo? Eu passei o álcool em gel no corpo inteiro. Tô aqui pacificamente. Você tá desuntado no álcool em gel? É a borboleta sem pescoço aqui. Papuda. Nada contra você, Martinha. Valeu. Sombra. Oi, diga, Júlio. Desculpa, eu sei que é momento de parar. Só deixar uma última coisa aí. Tá chegando a época de carnaval. E é passo o ano inteiro com briga de torcida organizada, tudo mais, e nunca é punido os responsáveis. Carnaval agora vai ter dia que vai as mesmas torcidas vão desfilar no sambódromo, sem divisão, sem nada, e nada vai acontecer. Certo. Então, se for atrás dos responsáveis das torcidas ou de quem causou as brigas, eu acho que dá pra conseguir voltar a estádio, pelo menos ter bandeira, ter festa normal. Porque no carnaval eles conseguem viver em paz, mas na época de jogo, não. Valeu, Datena. Tomara, tomara. Boa, Júlio. Não, porque no carnaval quem é punido é a torcida, então não se tem briga. No futebol, quando ninguém é punido, faz o que quer. É, no carnaval é punida a escola, né? É, a escola de samba. Então, pra escola não ser punida, então fica todo mundo em paz. Na época do resto do ano, o pau quebra. É, mas tem um cá pra mim que o pessoal, de repente, que é do carnaval, às vezes é um pouco diferente do pessoal que é da organizada, voltada pro futebol. Inclusive, amigão, muitos dos integrantes ali que fazem parte de torcida organizada, os caras que são linha de frente mesmo na arquibancada, às vezes eles nem gostam do futebol. Numa torcida do Corinthians aí teve uma dissidência recentemente aí por causa disso. Sim, quando foi feita a Rua São Jorge. Sim, então muitas vezes aí a galera mesmo da arquibancada aí, o pessoal aí às vezes acaba nem curtindo tanto o carnaval. Não tem, mano, presidente do carnaval e presidente da torcida, não tem? Não, aí é a mesma coisa. É a mesma coisa, tem algumas que estão separadas. Mas no caso da Gaviões, é que nem o social e o futebol e o presidente do clube é um só. O Cedé é presidente do carnaval da Mancha. A Gaviões, legal. E o Domênico promete concorrer na próxima. Valeu, amigo, um abraço. Falou, abraço a todo mundo aí, tchau. Vamos lá. Mais um ouvinte, o terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Abre o canil, Asdrubal. Ó, o Mansur. Que raça é essa? Domênica. Poodle. Não, ou é Poodle ou é Pinscher. Hã? Não faço a menor ideia. É um Shih Tzu. Shih Tzu. Qual que você tem em casa? Qual que você tem em casa? O cachorro late assim. Eles não sabem a raça do que você tem em casa. O Benjamin é Iasapso. Meu, eu tenho uma piroca. Não é? Não é Iasapso? De pelúcia, que piroca. Maltês. Ah, Maltês. Só que não presta, velho. Viu, mano? Só pra esclarecer. Isso aqui eu vou falar. Ele tem um da raça. Ô, Vieira, só pra esclarecer. Subsídio está errado, viu? Subsídio. Isso. Ah, então viu, Sombra, como eu não tava errado? Oi. Você preferiu acreditar no jornalista consagrado do que em mim. Você está errado. Subsídio. Foi, eu tô errado. Que ser? Aqui quem inventou C? Bom, quando se diz subsídio, tá errado. É subsídio. É porque é com S e com um acento agudo no I, velho. As pessoas escrevem com C. Não tem por que escrever e falar subsídio. Quem escreve com C? Algumas pessoas escrevem com C, né? Subsídio com C? Não, mas o RG... é um suicídio. Não, mas o RG, a dúvida aqui era a pronúncia. Porque subsídio ou subsídio é com S e I. Mas eu falo subsídio porque é com S e com um acento agudo no I. Mas é o correto. Subsídio. Esquece o subsídio. É quem te passou essa informação. É, só consultar o dicionário. E no condomínio de prédios tem o subsídico? Gostaram dessa aí? Eu tenho um stand-up todo empresarial. Olha aqui, o Mansur te mandou um WhatsApp chateado com o senhor, viu, seu Sombra? Por quê? O Mansur aqui, ó. Sombra, hoje meu aniversário, nem um parabéns. Mansur, é o seguinte. Nossa, eu sou honesto. Eu sou honesto em dizer. Acabou aí. Mansur, aqui, ó. Hoje é aniversário de um amigo meu, Rodrigo da Nova América também. Sombra, e hoje eu tô Rodrigão. Lima Day. Olha o Mansur, Sombra, nem um parabéns no dia do meu aniversário. Poxa, aí o resto eu vou falar. Então, mas o Mansur, eu sou honesto em dizer. Que assim, eu não conheço o aniversário das pessoas, às vezes muito próximas, eu não conheço. Ele não cumprimenta nem a porque esposa, viu? Tem mano? Muita gente por aí que fica, parabéns pra você, não sei o que lá, só porque fica piscando ali no Facebook de manhã, mas o cara não tem o menor afeição pela pessoa. É. Ah, mas não custa nada um parabéns, né, velho? Ah, mas você é marqueteiro. Não interessa que tá piscando lá no Facebook. É. Um cara como o Mansur, você não dá um parabéns. Mas ele não tem nem Facebook. Como que vai piscar no Facebook? Hoje era 8h45 da manhã, eu liguei e falei, Turquinho, parabéns, caramba. Meu amigo... Ah, mas peraí, o Mansur, ele é parceiro mesmo. Mas muitas vezes o Mansur, ele só liga pra gente aqui também quando ele fala, pô, mano, tô com saudade dos caras, assim, mas não é sempre, não é um negocinho, por exemplo, demora às vezes 2 anos. Não é verdade. É sim, de vez em quando é só quando mesmo. Dá pau aqui. Mas um abraço pro meu amigo Rodrigo aí da Nova América também. Ah, um abraço pro Tolima Day hoje. Aí, um abraço pro Bruno, meu amigo. Tolima Day, de histórico. Titular do Corinthians hoje seria, viu, mano? Por exemplo, pra quem não sabe, domingo é aniversário do Mano. Domingo agora? Meu nível. Já, mano. 5 já. De fevereiro, né, mano? Que bonitinho. Quantos aninhos, mano? As primaveras aí. Não, opa, domingo 35, é 8 mano. De fevereiro. Minha. 35? Mano. 35 já, domingo. Caramba, hein? Eu tô ficando tiozinho também, né? Mas fica os parabéns pro Mansur, que é uma pessoa muito querida, gente boa. Depois que você destruiu o cara. Eu não destruí o cara. Pô, você falou dele. Eu não destruí, não. É que eu não sou hipócrita. O Sombra não gosta de aniversário, velho. Ele não, ah, não gosta nem do dele, velho. No seu aniversário, a coisa mais constrangedora é você ligar no aniversário do Sombra. Manda mensagem. Parabéns. É, manda mensagem, manda parabéns. Parabéns pro Sombra. Não, ele fala, ah, tá. Eu já mandei parabéns pro Sombra. Ó, posso falar? Não, ele acha o saco, velho. Já mandei, ligar, mas ele acha o saco. Ele não fica achando por mim. Não, não. Mas eu mandei. Você acha o saco. Na verdade. Teve um teu aniversário do Sombra. Eu mandei pra você, parabéns. Teve um aniversário do Sombra que eu liguei. Ele fez assim, ó. Ele não foi. Obrigado, grosseiro, valeu, beleza. Tchau. Meu, tudo aí, isso porque hoje é aniversário do Mansur e o Sombra manda... esqueceu, velho. Aí quando você manda um WhatsApp do aniversário, pô, Sombra, parabéns. Tá parecendo indicado. Ele manda assim, ó, ok. Okay. Não, é aquele joinha. Tipo, joia, pra nem escrever simples. Nada, né, velho? Não, então aparece visualizado, mas não respondido, né? Só aparece o azulzinho lá, tá. Ah, mas eu também não curto os lances de festa de aniversário, não. Gente, tá caindo as máscaras. Começam aqui a aparecer as pessoas que não são hipócritas. Peraí. Gostaram de uma coisa, peraí, quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro aqui na rádio a cortar bolo de aniversário? Eu não quis. Ou não? Revoltado. Foi o primeiro a não querer. Lembra? Agora lembra você que fazia... é o cara. Então é você. Ai, nossa! É revolucionário! Ai, que revolucionário! Vai, tira a rádio! Ele é o Che Guevara! Ai, revolucionário! Eu não quero bolo! Aí eu sou reacinha do bolo de RG, culpado por a gente não comer mais bolo aqui. Ô, RG, caramba! Você viu como ele é rebelde? Você viu como ele é contestador. Ai, eu não quero bolo. O Che Guevara da Rua Fidalga. Mas eu não quis o bolo. Só que eu venho. Né? Porra, RG, mas bolo. Oi, fica, vai ter bolo. Você meu aniversário vem? Eu venho. Ah, você vem. Ah, fica, vai ter bolo. Cara, não, mas tem alguém aniversário aqui que não vem, não é possível. Tem uns que não vem, né? É mesmo? Aniversário não vem. Mas, RG, você virou comunista agora, rapaz. Quem vestiu a carapuça? Ué, eu não sei quem vestiu a carapuça que é muito bom, velho. Os caras se olhando pra mim, quem é que não vem melhor? O aniversário do Sombra. Eu não sei por quê. O aniversário do Sombra vai ser numa quarta-feira. O meu último, eu não poderia ter vindo porque foi fim de semana. Não citei nomes, lógico. Fim de semana você não vem, né? Então, o meu último foi fim de semana. Não, não citei. Já tacou beija toda. Pessoal, anotem na agenda de vocês. Ela é negativa, você viu como ela é rancorosa? Por que você tá botando a cara pro RG? Eu não, porque vocês estão tudo olhando pra mim. O meu é fim de semana. Vocês tudo estão olhando? Eu não tô olhando. Pessoal, anotem na agenda de vocês, 29 de março, aniversário do Sombra, todos ligando pra dar parabéns pra ele. Quarta-feira, vai. Ele vai adorar tratá-los com muito carinho. O meu é. 24 de julho. Mas eu não tenho problema. Não é 24 de julho. Olha, eu gosto que não é legal então, fazer aniversário. Um aniversário não é legal fazer, entendeu? O teu, Mota, precisa saber se é 24 de julho mesmo. Cadê? Tem documento? Isso é gato, pô. Porque ninguém sabe de onde ele veio. É que acontece o seguinte: quando você é moleque, menino, você gosta de aniversário pra ganhar presente. Passou dos. Você acha que 40 ferrou, velho. Você acha que eu tô em idade de querer ali festa de aniversário? Você tá louco. Quando é seu aniversário? Um ano a menos, né, mano? Pô, o boleto tá sem pescoço. Um ano a menos. Qual é o dia do seu aniversário? Dia 24 de julho. Vou te mostrar a borboleta que você tem. Vou te mostrar quando ela sai do casulo. Vou te mostrar como é que ela fica grande. Ô, relator. Ah, juiz. Quando ela sai do casulo. Vem ver o casulo aqui, ô trouxa. Ah, juiz. Vou lá daqui. Deputado, deixa eu botar um negócio pra você. Vai lá contar seus 5 votos que você teve. Ô, relator! Vai lá, com um cara de bunda. Relator, faz a borboleta ficar quieta. Ô, deputado, deixa eu perguntar um negócio, senhor deputado. Mas é possível um cidadão brasileiro não ter um documento, um CPF, um RG, nada? Um vagabundo, meliante, que tem que ser pacificamente executado, com certeza, sim, eu não duvido o Mota ter perdido o documento dele nessa barriga enorme. Agora, olha só. Ô, deputado, só acho... por que borboleta seca? Não, é borboleta, porque ele gosta de dar ré. É, vou te mostrar o casulo aqui. Vou mostrar o casulo, vai sair a borboleta já já. Eu tô tentando concluir aqui, tá ok? Ah, vai levar lá, contar seus 5 votos. Só um minuto, Mota, por favor. O dia do obrigado, relator. Obrigado, pela ordem relator. Aqui. O dia do aniversário relator. Do Bota deveria ser instituído um minuto de silêncio aí ao meio-dia, tá ok? Porque foi uma catástrofe aí pro planeta Terra. Uma tristeza pro planeta. Meu, tudo. É caiu um momento sem parar, né? Um minuto. Só. Porque o Brasil tem que produzir, né? Senão, por mim, um dia inteiro de silêncio. Qual? Mas o dia que ele for fazer o aniversário aqui, traga o pedigree pra comprovar. Essa é uma cachorro, mas você acha que tem certidão de nascimento? Acho que não. Não, deve, daquele incêndio que teve na casa dele, pegou fogo junto com o diploma das Belas Artes. É, mas eu tô próximo de conseguir. Você tá eu tive uma reunião, semana passada importantíssima com o diretor do diretor do Instituto Biológico da Vila Mariana. Ele tá vendo lá dos arquivos. Imagina o Benji acordando pra fazer uma reunião por causa disso. Falou. Você imagina o Bota com 6 meses aí, numa caixinha no Instituto Biológico ali no canto. Amigão, qual é o seu nome, amigão? Tem um ouvinte aí? Ah, foi o braço. Tem um ouvinte aí, né? Vamos lá, qual é o seu nome? Renato José de Oliveira. Renato José de Oliveira, do Bota. E quantos anos você tem, ô, Renato? Momento sem parar, velho. 3.5. Sem parar de falar bobagem. O cara tava esperando a gente até agora. É, velho. Tá, eu tô mesmo, hein, ô Mota. Caraca, velho. Você tomou bronca do cara aí, mano. Cara, o Bota tá muito chato hoje. Eu? É. Minha motinha tá brava, mano. 3.5, hein? Ah, aí você não gosta, né, Dodô? Eu não gosto do quê? Que é Oliveira. Oliveira lembra azeitona, azeitona lembra. Você deve, é boa, Salvora. Que piadão gostoso, hein, irmão? Que piadão. Azeitona é uma porcaria. É porcaria, boa. É delícia. Ô, foi azeitona chilena. Fui lá no Mercadão, comprei aquelas azeitonas grandes lá pra Vila Mariana. Não acrescentem nada. Ô, Catra. Fala aí, irmão. Dá uns pega no motinha. Deixa eu ver aqui, irmão. Não, tudo tem limite na vida, né? Você não engravidava aí, não? Não, com certeza não, irmão. Ô, velhinho, e qual que é o bairro? Jardim Alto da Boa Vista, Benja. Puta, Jardim Alto da Boa Vista. Não, você é o que eu conheço, vai, Benja. Não, já me deu bronca. Então, tá bom. O que eu conheço. Se é o que eu conheço. Aê! O Benjamin voltou! O Benjamin voltou! Tira a camisa, Dudu, rola. Tira a camisa. Olha, é em São Paulo ou em outro município? É perto do Bar do Rock. Ah, do Bar do Rock. Ah, então é Mauá. É nóis. Ah, essa, amanhã eu vou estar lá, eu e o Robertinho. Perto do Bar do Rock, velho. Eu e o Robertinho, amanhã vai rolar. O Robertinho é verdade, amanhã estamos lá, eu e o Robertinho. Ô, Benjo, tô sério. Imaginar a cena, tô falando sério. Ô, amanhã, 10 horas, o Robertinho me encheu o saco que vai rolar um cover. O Robertinho, amanhã vai rolar um cover dos Ramones. Que beleza. E o Robertinho acha sensacional. Ele falou, Benjinho, Robertinho me encheu o saco. E você adora, né, cover? Então, amanhã vai rolar no Pier lá, tomar umas brejas e ver Ramones cover. Eu fiquei sabendo que o Robertinho, nesse final de semana, ele vai fazer jejum, ele vai fazer redução de estômago. Ele vai sumir, então. Pô, aí não dá. Robertinho é o cara mais bem-humorado que eu conheci. Oi, Renato, boa noite. Diga. É, parabéns pelos 18 anos da Estádio 97. Não. É do Estádio 97. Preciso dar o parabéns 97. Certo, né? Isso, legal. Então você vai estar com a gente dia 16 de fevereiro lá na Audio Club, participando aí do Happy Hour do Estádio 97, tá bom? Deixa eu garantir antes, né? Porque já faz 2 horas que vocês estão aí falando de aniversário, de tudo, meu. Deu bronca na galera. É, olha. É. Mas garante, aí você é acompanhante. Beleza. E vê se alguém, ó, quem puder ligar e de repente alguém pode querer levar o Mota, né? Nossa, não entra. Se o Mota não for convidado por um ouvinte, ele não vai, é isso? Não entra. Não. Por que não entra? Você acha que é isso, mano? Cara, eu não sei, ele tem alguma coisa espírita estranha, né? Nós tiramos uma foto. Semana passada tiramos uma foto. Tiramos uma foto pros 18 anos da 97. Ah. E ele tava na foto e não saiu. É isso. Mas assim, ele tava em outro dia, tá louco. O Vilela colocou ele naquele fundo verde que o Vilela precisava fazer um trampo de chroma aqui, né? Saiu tudo preto atrás. É a aura ruim, cara. Que aura ruim? Coitado no Mota. Não é uma coisa estranha. É verdade, cara. Posso falar? Já foi mais legal, viu, mano? Tá mal trairinho. Você é parceiro, mano. Não, não tem parceiro, não, velho. Eu tô aqui pra te dar um passe, Motinha. Tá bom. Falou. Posso falar? Pega na minha vela aqui. Ah, juiz. Só lembrando pro ouvinte aí que se você der o nome não for no Happy Hour, a gente pacificamente vai explodir sua casa. É só pra você aprender a não dar mais furo aí, tá ok? Eu tô de férias, Bolsonaro. Eu vou estar lá às 3 horas da tarde já. Acho bom, é melhor prevenir, né? Que time você torce, Renato? É nós, mano. Nós quem? Coringão, mano. Ah, Corinthians, mano, é nóis. Ah, vou até urinar, viu? Oh, mija na calça. Vovó, você não vende fralda, vó? Você tem continência, vó? Você usa fralda ou só cachorra? Você que vai ter... Você que vai casar com teu filho. Vó cachorra, velho. Ó, que filho. Ó, você que vai casar com teu filho, tá caro as fraldas. Põe o jornal. Coitada da vó. Eu vou comprar a caixa de areia pra senhora. Eu plantar? Não, não, pra senhora urinar mesmo. A véia pode ser tudo, menos cachorro. Ô, amigão. Fala aí, mano. É, o Corinthians ontem fez um amistoso contra o time da Ferroviária, você assistiu? Nossa, pavoroso, hein, velho. Ô, o negócio tava punk lá, hein, meu. O que aconteceu? O Corinthians, ele começou o ano aí contra o Vasco, contra o São Paulo, jogando bem. Aí pegou um time que teoricamente deveria servir de sparring pra gente aqui na Arena Corinthians. Aí o Corinthians acabou ganhando de 1-0 nos 49 do segundo tempo, cara. E aí, o que, que dá pra arrumar nesse time aí? Quando você vê que o 10 da Ferroviária era o Alan Mineiro, meu Deus do céu. Uhum. O negócio tava feio mesmo. Mas nesse time aí, mano, não... era melhor pôr os moleques da base do que investir nesses jogo, essas tranqueiraiadas tudo aí, né? Mas, ô amigão, é que tem gente da mídia também que é maldosa. E começa a querer falar, o Corinthians não ganhou da Ferroviária, não sei o quê, bibibi. E falando que o time do Corinthians aí é um time fraco e horroroso. É, ontem, a principal deficiência do time, no meu entendimento, era a transição ali do meio campo pro ataque, com alguns jogadores que nem tinham essa característica e estavam tendo que fazer. Quando chegar mesmo ali o Rodriguinho, que foi o pilar do time no Brasileiro do ano passado, e o Jadson, o ganho nesse quesito vai ser fantástico. E aí o Corinthians ele vai ter um posicionamento ali de meio campo mais efetivo, vai ter uma qualidade maior na transição. E aí sim eu acho que dá pra gente avaliar se o time tá jogando bem ou não. É, com relação ao jogo de ontem, por mais que o adversário fosse fraco, o Corinthians ele também tá em começo de temporada e não cabe também começar a execrar todo mundo. O único cara que eu execrei mesmo aqui foi o Marquinhos Gabriel, porque no meu entendimento é um cara que não jogou porra nenhuma ano passado e não é porque ele fez um gol contra a coitadinha da Ferroviária ele vai ter que chegar batendo no peito e querer pagar de geral pra cima de torcedor. Eu acho que o torcedor tá na dele em poder cobrar sim, porque o Marquinhos Gabriel foi contratado ano passado aí pra resolver e não resolveu. Aí o maluco vem querer dar pitizinho porque fez o gol aí contra a Poçante, Ferroviária, vem começar a querer deitar em cima de torcedor, ele que vai pro inferno. O que você achou disso? E o gol que o Guilherme perdeu, mano, o goleiro caído no chão. É outro caraca, mando, mano, cara. Você viu, mano? A impressão que eu tenho é que o Guilherme tem uma hérnia inguinal, cara. Não, a impressão que eu tenho é essa. Cara, mano. Eu acho que ele tá correndo com uma hérnia. Sabe aquele cara que tá com dor, que não consegue correr, RG? Mas o ataque do Corinthians no primeiro tempo consagrou aquele goleirinho lá, viu? O maluco tava louco pra confessar. Toda bola que vem no pé do cara, o cara devolveu no pé dos caras do Corinthians. Aí ninguém conseguiu fazer gol. Agora, mano, no segundo tempo ele foi bem também, até a substituição. É, até essa aí. Um jogo amistoso assim, que nem o de ontem, cara, você fica nervoso quando o Corinthians perde uns gols? Lógico, velho. Corinthians, velho. Você ficou, velho? Lógico. Lógico, sempre. Se o Corinthians estiver jogando então um treino, time A contra time ano, B e começar a jogar mal, velho, eu já fico louco. Então você vai ter infarto esse ano. Nada, né, mano? Vou nada. Um jogo? Vou nada. Mas o RG, inclusive, amigão, eu acho, diante do que eu vi até agora, Florida Cup, os dois jogos aí, tanto contra o Vasco quanto contra o São Paulo, e esse jogo de ontem na Arena, na minha avaliação, o Jô não tá com bola pra ser titular do Corinthians. Eu colocaria o Casim pra fazer a função ali. O que você acha? Eu também. Por que ele não jogou ontem, mano? O Casim, ele tá poupado, cara, porque, assim como o Rodriguinho, ambos estavam com um desconforto muscular e o Carille preferiu preservar os dois pra fazer a estreia no Paulista no sábado contra o nosso querido São Bento lá. Que sina de vocês, hein? Sai André, e o Bruno entra Paulo, joga. Um ano de Corinthians, agora que ele vai estrear, hein, mano? Ah, cara, é normal, né, meu? Porque é um cara que ele chegou já com um problema ali físico e acabou agravando esse problema durante um treinamento, ele acabou se contundindo de novo. O cara tá zicado. Pra falar a verdade, esse Bruno Paulo aí, ele poderia ser emprestado de novo pro Audax aí pra ver se o negócio dá certo. Porque a coisa tá feia pro lado dele, o cara precisa se benzer. Ele já chegou ali numa condição que o Corinthians aí quase não compra ele. Mas aí o departamento médico falou, não, é uma lesão que ele tem ali no pé, etc. Vamos tratar, vamos cuidar, daqui a pouco o cara tá apto de novo. Aí o cara se machucou, cara, nem deu tempo de mas se mas ele jogou muito curar. No passado. Então, ele foi bem, inclusive dentro do time do Audax, ele foi um dos principais destaques. Tanto é que o Corinthians ele tinha interesse em dois jogadores ali, que era o caso do Camacho e ele. Porque o Tietê, mesmo jogando hoje sendo mais efetivo, ele não era o principal destaque do time do Audax. O Palmeiras contratou o Tietchan. Eu não gostei quando ele veio. Na bacia do Camacho. Pois é. O Tietchan, ele chegou aí na bacia das almas aí e foi o jogador que de fato vingou. Porque o São Paulo contratou aquele Ítalo, não virou porra nenhuma. O Corinthians contratou Camacho e Bruno Paulo. O Camacho até teve algumas chances aí de poder jogar no Campeonato Brasileiro, mas não jogou bem. O Palmeiras tinha um time mais redondinho já, mais também, fácil, mas favoreceu. Né? Mas o Tietchan, conforme ele caiu naquele meio campo, ele tinha uma concorrência brava com ele. E ele conseguiu ganhar a posição. É, tia jogou. Ele começou Gabriel, a jogar bem. Colocou o Arouca no banco, né, tia, mano? É, esse otário tem que chupar mesmo. Não é só pelo fato de ele estar inserido num contexto aí favorável, que o time tava acertadinho, tava jogando bola. Mas ele tinha uma concorrência. Ele não tava tão acertadinho porque tinha saído da Libertador, lembra? Sim. Ele e o Moisés acertaram o meio lá mesmo. Mas o nível do Camacho é menor do que o do Tietchan, não é não, mano? Então, hoje, mas o Paulista do ano passado não era. Você achava que era pau a pau? Não, não é que eu achava. O Camacho era muito melhor. É? O Camacho era muito melhor. O Camacho e o Bruno Paulo eram os dois jogadores do Audax aí que eram extremamente cobiçados por todo mundo. Eram os dois jogadores aí que se destacavam. O Corinthians foi atrás, buscou, comprou e acabaram não virando muita coisa ainda. Mas eu colocaria o Camacho a princípio como titular no lugar do Felipe Bastos também. Mas ô amigão, e com relação aí ao trabalho do Fábio Carilli, você acha que ele é o técnico pro Corinthians aí nessa temporada de 2017? Ou você entende que talvez a diretoria deveria ter buscado um outro nome? Eu acho que ele tinha que ter sido técnico desde aquela da época que trouxe o Cristóvão, né, mano? Concordo contigo. Só ter trazido o Cristóvão, nem Oswaldo, nem... Também acho. Daí, agora vai o cara de novo. Entendeu? O cara, não tem outro cara. Qualquer treinador que trazer vai ficar à sombra do Tite. Adianta, então deixa ele mesmo. Eu concordo com você, mano, porque o Carilli, se ele tivesse assumido aquele trabalho logo quando o Tite saiu, é um cara que já trabalhava com o Tite, naquela oportunidade ele era auxiliar do Tite, ele pegaria o trabalho ali que o treinador da seleção brasileira já deixou montado, ele tinha o respeito do grupo e ainda tem, mas naquela época ali o Corinthians ia continuar no trilho, porque ele não ia mudar radicalmente o que o Tite havia deixado, o que o Tite havia feito. Mas aí chegou o Cristóvão, aos poucos ele conseguiu destruir o time. Aí a diretoria colocou o Carilli para tentar consertar o que o Cristóvão fez de bobagem ali, mas dentro do Campeonato Brasileiro é difícil, porque o time já está montado, o time já está jogando. E quando você começa a perder a mão do que você tem, para conseguir retomar dentro da mesma competição é difícil. Ainda mais quando você tem uma carência de qualidade. É cagar e arrastar ainda, né, mano? Pois é. É cagar e ainda arrasta ainda. Aí a diretoria contratou lá pra finalizar com chave de ouro o Oswaldo, que acabou de ferrar com tudo, né? Mas fazer o quê? É um ano novo, cara. Agora temos o Magic Jadson de novo. O maior camisa 10 da América do Sul. Lógico que é. Vai, foi ao sem parar. Lógico que é. Vai, foi ao sem parar, mano, acabou, né? Mano, diga. Fala aí, Magic Jadson. Magic Jadson. O que aconteceu com aquele jogador lá que o olho dele saiu pra fora lá no jogo da NBA? O Serverômio? O piquinês? Como assim? O olho saiu? Foi o cara. Foi um lance que o cara bateu com o dedo dentro do olho do cara e pulou pra fora. O meu olho já pulou pra fora no meio do jogo. Piquinês? Quem nunca? Como é que você fez pra botar ele futebol no gelo? Passada. Então, eu ouvi alguma coisa a respeito, mas eu não sei que fim levou, não. Mas era olho de vidro? Olho de vidro? Não, mano, foi sério mesmo, RG. Mas ele salta mesmo, RG. É a história do Zé Hugo, parte 2, agora. O cara voou o olho. Nem aqueles cachorros que você dá um tapa na cabeça. Não existe. Que dá um tapa na cabeça. Não cai olho nenhum. Você cai. Cai do meio. Quando você compra um piquinês. Quando você compra um piquinês, vem na garantia do cachorro, não bater na cabeça, porque. É verdade. É verdade, o olho salta pra fora. Evitar contato com a cabeça do cachorro. Porque se já falaram aqui, o cara falou que não. É verdade. Mano. Olha que tá... Não cobra garantia estendida isso daí não, velho. Isso aí tá fora da garantia. Mas, ô amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Velho, eu quero mandar um Anuela, RG. Prepara aí o cartão, hein? Pra Rosângela Rodrigues. Quem? Minha esposa, Rosângela Rodrigues. Ah, então. Hoje é dia de dar um espaguetinho. Enfiar espaguete no molho lá, velho. E eu vou mandar um super amo ele. Deixa eu terminar, hein? Opa! Meu pai. Pro meu pai, que vai fazer 72 anos. Ah, papai, sim, bacana, isso aí. Esse merece. É meu herói. Pô, RG, você sabe o que a minhoca falou quando caiu no meio do espaguete? E vamos participar dessa suruba aqui ou não? Não. Nossa, essa piada e também, Benjamin. Nossa senhora. Essa aí foi essa pior pré-escola, hein, velho? Essa pré-escola, hein, velho? Caraca! A minha, RG contou a dele, a minha era outra. A sua é plus. Quanto convém? É. Essa é pré-escola, essa cara que o cara conta no intervalo da escolinha. Valeu, valeu, Corinthians. Até mais, um abraço aí. Tchau, tchau, valeu. Não, deixa eu falar. Pera, gente, pera, o vídeo tá terminando. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganha um kit top do desodorante Extreme. Só tem esse, mano. É, por enquanto só temos esse, mas eu vou providenciar mais kits aqui. E o Happy Hour retira aí, como é que funciona? É, retira! Você vem aqui, leva o retiro móvel. Pega seu kit Happy Hour, é um bar inflável. E você veste o Happy Hour? Que tamanho que você veste de Happy Hour? Um ingresso, mano. Não tem ingresso, é só o nome, cara. É uma lista, é uma lista que vai estar o teu nome e mais um acompanhante que você pode levar. Aí, vocês são chucro mesmo, hein? Nossa! Ah, nossa! É, a gente é bem chucro. Né? Falou, não mais os caras no ar. Não, é que chucro é mota só. É, só eu tô vendo. Olha, eu prefiro uma palestra do Domênico do que esse cara continuar no ar. Não, de verdade. Ah, valeu, amigo. O legal trouxa. É o cara que gosta do Benja aí, que gosta pra caramba. Pode do crer. Eu gosto mesmo, ele é santista também. Ah, ele tava no do Wesley. Ah, tá bom. É, alô, amigo! Tchau, tchau! Valeu, brincadeira aí! Ó, no reza que começa. Esse foi o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ou está esperando o quê para fazer o seu, procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de FIFA Mobile. Boa, boa, boa. Posso falar agora sobre a do FIFA Mobile da Electronic Arts? Tem toda a autorização do planeta. Boa! Atenção, fifeiros de plantão, hein? Cadê vocês? Espalhados pelo mundo, rapaziada. Tão de bobeira aí, tão coçando. Estão sem fazer nada, aí esperando a mina sair do metrô ali pra dar aquela carona pra casa dela. Estão esperando a namorada sair da faculdade. Estão esperando a mãe sair do dentista. Tá voltando do trabalho, cara, no ônibus, no metrô, no trem. Enfim, baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, cara. Aí você vai falar, pô, mano, janeirão, tô quebrado, tô sem dinheiro. Quanto custa pra baixar esse jogo? Não custa absolutamente nada, cara. O jogo é de graça, o jogo é free. Você não vai precisar atrasar os boletos da escola da criançada aí pra poder baixar esse FIFA. É um presentão da Electronic Arts pra vocês, tá legal? Ó, rapaziada, baixa agora mesmo pela Play Store ou pela Apple Store. O jogo é levinho, tem apenas 100 mega, cara. Não é preciso deletar nem o Tinder do teu celular, tá certo? Você pode continuar dando uns likes numas loucas por aí. Aí você sim. Que é mina também, que quer dar uns likes nos caras, pode continuar, velho. O jogo é levinho, não vai travar em nada. Não precisa deletar aqueles videozinhos que você tem de sacanagem, aquelas fotos de família. Pode deixar tudo aí, tá bom? A jogabilidade é sensacional, cara. Esse jogo foi desenvolvido especialmente para smartphones, deixando o jogo muito mais dinâmico, cara. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tem inclusive aquele direcional para você mover o jogador, aqueles botões de passe, de chute, de corrida. É show de bola. Você pode dar várias fintas muito loucas, cara. E olha só que bacana. Vou fazer um convite para você, ouvinte do Estádio 97. Entra agora no site da Energia 97, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, ou no Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, e me assista dando um show ao vivo aqui. Inclusive, vou agradecer e mandar um grande abraço aí também para a rapaziada aí do EA Mobile, que estão marcados aí no post do Facebook. Caso alguém queira saber ainda mais sobre esse fantástico jogo, que é uma obra de arte, chamado FIFA Mobile. Eu vou convidar vocês aqui, ó, vou entrar num evento ao vivo, que é um desafio, Domênico Gato, você que não tá sabendo ainda. Ó, é um evento ao vivo aqui, cliquei, vou ver aqui, ó, aquecimento. Eu vou bater uns pênaltis aqui contra o goleiro. Vai lá, vai lá. Ó lá, que bacana, se liga só, que bacana. Ó, tá aqui, vou abrir. Ó lá, FIFA aqui, Mobile. Tá lá. Ó lá, ó. Toque na tela pra continuar. É muito legal, mano. Eu baixei o jogo aí. Olha lá. Olha como eu bato o pênalti do meu gol. Lazer total. Aí você mira e tem a força, ó. Goleiro defendeu. Goleiro defendeu. Um conto. Ó, tem que marcar 3 gols aqui de 10 tentativas. Como eu sou um monstro, tá na cara que eu conseguirei. Olha lá. Bola num canto, goleiro no outro. É caixa. É nóis, moleque. Já fiz a primeira aqui, ó. Boa. Olha lá. É o pessoal que tá acompanhando aí no Face da Energia 97 tá vendo o mano jogar no FIFA Mobile 2017. É legal demais, hein? Tô dando um show e é legal, só baixa aí. Eu vou perder de propósito um pênalti aqui pra vocês verem. Eu vou acertar o travessão aqui, ó. Olha lá. Acertar o travessão. Ah, o goleiro defendeu. É só pra vocês terem uma noção de como é real o jogo. Se você puser muita força, ele chuta pra cima, ó. Olha lá, ó. É top, velho. É nóis. É o FIFA Mobile da Electronic Arts. Boa. Agora vou mandar mais um gol aqui, porque eu preciso ganhar o desafio pra ganhar umas moedas, né? É nóis, ó. Chupa, goleiro. É nóis. Ganhei. É isso. E agora, como prometido, já tem o decreto, hein? Já tem decreto. É verdade, o meu. O decreto cover do Casão. Isso. Do Calção. E agora, como prometido, eu vou agradecer o pessoal que deu uma valorizada aqui pro Estádio 97, né? Sim. Fazendo novas roupagens aí, novas versões das músicas de sucesso aí do Raça Negra, cara. É legal demais, bicho. Ficou muito bom. Cheia de mania. É? Hã? A música é cheia de mania. Música cheia de mania. Ficou bacana demais. Sabemos música. Fala, meu grupo corintiano. Você achou que o Drogba Maia é de Corinthians? Pegadinha do Roberto de Andrade. Agora você está desesperado com o Jonataque? Te ferrou, meu Gugu! Essa diretoria é vergonhosa e fez o Corinthians virar chacota. E foi desse jeito que no final deu ruim. Bolaram essa negociação, ficaram sem saber o que fazer. Mandaram a proposta, ele não quer, não quer. E agora tem que aguentar a zoeira da cartinha pra ele. Agora tem que aguentar a zoeira da cartinha pra ele. Didi-di-di-di-di-e, é o Drogba. Didi-di-di-di-di-e, não vai chegar. Didi-di-di-di-di-e. Estádio 97. Falou uma vez por um telefonema e fez a porta. Ele deu tchauzinho e fechou a porta. E agora tem que aguentar a zoeira da cartinha pra ele. Agora tem que aguentar a zoeira da cartinha pra ele. Didi didi didi, é o Drogba. Didi didi didi, não vai chegar. Didi didi didi. É cara, genial, o cara que fez só isso sucesso, muito. Ah, tá bem feito. Só sucessos. Parabéns aí ao Márcio Rodrigues, mandando essa música especial aí pro mano, pra toda a coletividade. Ficou bem legal. Aí, bem legal. É legal porque ele tá com bastante tempo ocioso, né? Ué, o cara tá tentando a sorte, velho. O duro é o cara cantando essa música e o outro ali cantando tá nas coxas do Vieira, velho. Isso que é. Ô, mano, ele tá fazendo que nem você fazia, você não ligava aqui no estádio? Você era ouvinte. É, né? Mas é. Você também tinha tempo ocioso. Mas ele tem que mandar a música contra ocioso. O Palmeiras, contra o São Paulo. Ah, então é já diferente. Mandou. Já mandou. É, o Corinthians ele tava pensando no bem do futebol brasileiro. Porque o Drogba aqui não ia ser um bem pro Corinthians, ia ser um bem pro futebol brasileiro. E vive um marasmo. Ah, é, ia ser legal pra caramba. O Corinthians, ele tava aí. Parar Paulista. Pro teu time. Não, muito pelo contrário. O Corinthians, Domenico Gato, ele tava tentando aí trazer um pouco mais de glamour. De glamour. Pra esse par de dinheiro que a gente tem aqui. Ah. Tá certo? Vai glamour aonde? Ah, não. Legal é Dudu. Eu prefiro. Dudu é top. Tá de brincadeira, velho. Desculpa, peraí. Legal é Alexandre caindo no doping por causa do shampoo. Drogba é ruim. Você prefere Drogba ou Dudu? É, vai te catar. Quê? Prefere o Drogba ou Dudu? Brincadeira. Olha o overall do Dudu no videogame. Toma, pera só um minuto, Dudu. Overall de brincadeira. Drogba ou Dudu? Você tá falando mais. Tá falando besteira, velho. Não, você que falou. Não, não. Foi besteira. Sombra, você ouviu. É, então você prefere o Dudu. Falei, prefiro. Tá de brincadeira. Olha o overall de cada um no videogame, velho. Dudu. Ô, Mota. Baba-ovo. Dudu ou Drogba? Dudu, né, velho? Dudu é a nossa realidade, velho. Tá aqui. Rudy. Lá, mas tá se baseando em realidade. Lucas Lima. Não, é Dudu Drogba, o seu louco. Dudu, vovó. RG, mas tá na cara, palmeirense. Você tá de brincadeira. É que os caras tão querendo... O RG, o seu palmeirense. Mas peraí, os caras tão querendo te agradar. Peraí, Drogba ou Dudu? Calma. Benjamin, você prefere quem? Drogba ou Dudu? Peraí, deixa ele falar. Tá de brincadeira. Para do mano. Você prefere quem? Drogba ou Dudu? Para, mano. Drogba ou Dudu? Você tá de brincadeira. gente. Ah, Benjamin. O cara do Benjamin. O bagulho é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Entre um e outro. Cortaram. Olha o overall do cada um no videogame. Que é real. Que é game, tá louco. É o Trondibá que morreu no futebol. O Dudu no videogame, sombra, ele é louco. Ele parece o De Bruyne, velho. Tá de brincadeira. Os caras não sabem nem quem é o Dudu. Estamos falando há 10 anos atrás. Estamos falando hoje. Hoje é da BV. Vamos falar da BV. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV. É isso aí. É BV Financeira. Estádio 97 também no oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Também oferecimento do Extra. Você merece Extra. Economia, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Crédito consignado. Para você realizar mais, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É consignado, não é consignado, viu, RG? Consignado. É. Só lembrando, o RG está completamente errado na história. É subsídio. O som de C. Sim, senhor. Sim, senhor. Com subsídio ou sem subsídio? É subsídio. Eu não sou errado, é o dicionário que está errado, sou eu. Há um traíra entre nós. Sim. É. Ah, é? É. Há um traíra entre nós. É. Ele será descoberto. Ele vai mandar o peixe pro cara, é isso? E vai receber o peixe. Quem foi o traíra? Nós sabemos quem foi. Quem foi? Traíra sobre o quê? Traíra sobre o quê? Vieira, o ouvinte está o seguinte. Mas é traíra sobre o quê? Agora não sabe o que está acontecendo. Mano articulou o estádio 97. O Mano articulou um plano. Foi o Mano que articulou? O Mano articulou um plano. E rodou no grupo do WhatsApp. Não pode ir no grupo, porque uma das pessoas do grupo era a pessoa a ser aniquilada. Sim. Então foi individualmente para cada um do programa. Certo. E soube agora que um daqui entregou pra essa pessoa nefasta. Como eu gosto do Motinha, eu avisei o Motinha pra ele sair correndo. Que vergonha! Foi um velho traíra. Olha a denúncia forte. Que feio, hein? Tá todo mundo sabendo. Eles vão matar o Motinha. Eu sumi, já sabe quem foi. Você já sabe. Foi o Peixe. Foi o Mano que teve ideia. O Mano. Cada um entrava com R$1.000 pra contratar o matador, hein? Eu até tava dando 10 mil pra ver se isso sumia com o corpo, porque não deve ser fácil, né? Qual o papo aqui? Onde é que vai ferrar isso? Talvez. Ô, Sombra. É. O pessoal tá mandando aqui que você está equivocado. Não, você está equivocado. A pronúncia eu não sou, de subsídio. Eu não sou, não. E de obséquio. Não vou nem debater isso aí. Os caras estão falando que os caras na internet aqui na quais caras falaram, cara? Fala aí, cara. No site Português na Rede. É Português na Rede, português é futebol. Rede. Ronaldo na Bahia. Seu Manuel descansando. Eu quero o Ronaldo na Bahia. Já peguei matéria aqui do Pascoal. Mas o obséquio, como é que fica? É outra regra e no. Nossa, Vieira, você é burro pra cacete. O próprio Pascoal, ele informa que há palavras que às vezes não tem uma explicação lógica. Mas você não pode colocar, usar a mesma regra de obséquio para subsídio. É uma outra história, entendeu? Ô, Vieira, você vai assistir o Chamado 3? Não. Agora, esse é um baita filme. Porque eu não gosto, tenho medo de filme, velho. Você tem mais medo do Chamado 3 ou de mulher? Vai te catar, ô trouxa. Isso! Ô trouxa. Nossa, ai, não vou chamar que eu tenho medinho de filme de terror. Não mexe com meu lanche, não mexe com meu lanche, não mexe com meu lanche. É verdade uma história que eu ouvi e eu... Convém? O Bá não mente. E a primeira vez que você viu uma mina pelada, você falou, ai, sai, sexo do azar. Não, vai se catar, tá louco. Adoro mulher. O Bá falou isso. Não, a primeira vez que ele viu uma mina pelada, a mãe teve que fazer igual faz com um cachorro quando tem que cruzar. Trancou num quarto. Isso! E deixou depois. Ele bateu assim, mãe. É isso! Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros. Aí ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mas se você for cruzar, cruza com o Bozano, né, mano? Ah, é. Com certeza, Sombra, com certeza. Como que você cruzaria com o Vieira? Cruzaria com ele? Com o trem, velho. Pegaria um trem e cruzaria duas vezes por cima dele. É, Vieira, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai sair agora do trampo, mano? Você vai levantar o braço? Você não vai estar com aquela mancha nojenta, aquela pizza, unindo o seu cotovelo até o seu umbigo, de tão suado que você vai estar. Agora você vai estar sequinho se você estiver utilizando esse desodorante Bozano Extreme, Rudy Landucci. Eu sei que você usa e você não tem essa mancha horrorosa que eu te falei. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. E esse não é qualquer kit não, velho. Esse é o kit. Fala a frase que você vai ver. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, agora é hora de decreto do calção. Vamos lá, atenção a todos chicleteiros. Chicleteiros? Decreto do casão. Chicleteiro eu, chicleteiro ela. Malandro é o gato. Por quê? Que compra couve com abajur. Eu não sou Pokémon, mas quem tem medo cuida da prateleira. Nossa, que bosta. Nunca comprei um macaco, mas tem cobertura da Claudio Hanna. Vendo bonde do Glicério, comigo, Jobson, Adriano Imperador, Tim Maia, Amy Winehouse e ele. Ele. O Tobias. Ele fez a posição do... Ele fez a posiçãozinha do Azaia. É, do Azaia. E ele fez o U também, só que vocês não ouviram, né? Ai, sensacional, ouve. Calção, você é demais. Isso é muito louco. Decreto, calção, vou te falar. Só que é música tema do RG, oba? Mas é que eu fui no velório velar uma lama. Que maldade, que tremenda decepção. Os caras já estão projetando. Eu sabia que o esperto era rifle legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Seja certo, RG. É o defunto caguete. Olha. O defunto caguete. Os caras já estão projetando. Caguete, velho. Essa aí é antiga, hein? Minha execução, velho. Olha só. Bezerra da Silva. Grande Bezerra. Grande Bezerra. McDonald's, todo será dia bom. Um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oh, vamos trazer algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Vamos lá, participando, vamos lá, pessoal. E aí, galera do Estádio 97, Thiago, São Paulino aqui do centro. Puta merda. Por que, que o São Paulo também não vai lá na Holanda e daí a gente busca a resposta para aquilo que a gente precisa ali de finalizador, que seria o Lucas Piazon? O Piazon é um jogador novo, é um jogador que já rodou por bastante clube europeu. Aqui ele estaria jogando num clube grande e onde ele pudesse mostrar poder de definição, ia voltar para a Europa com certeza. Entendeu? Seria uma boa São Paulo ir atrás. O que você acha? Valeu. Olha, Ah, mas é um jogador que não conseguiu se estabelecer em lugar nenhum. Né, também, não deu certo em lugar nenhum, não vai dar aqui. Foi formado pelo São Paulo, o São Paulo vendeu cedo. Rodou bastante, né, Sombra? Ih, rodou em jogo. Essa foi uma promessa também que... Boa noite aí, rapaziada. Meu nome é Vinícius, sou de Guarulhos, sou palmeirense. E eu queria saber de vocês aí se o Palmeiras tem condições de fazer um revezamento nos goleiros. Igual acontece lá na Europa, que a gente vê, um goleiro joga a Liga dos Campeões e o outro joga Campeonato Espanhol, por exemplo, que acontece no Barcelona. Isso, acho que no Palmeiras daria para fazer um jogando o Brasileirão e o outro a Libertadores? Tá fugindo do presídio. E aí, Dodô? Olha, ô Sombra, a cultura do futebol brasileiro é diferente da cultura lá fora, né? Lá fora faz rodízio de goleiro? Faz, Barcelona faz. Tinha o Ter Stegen. Barcelona fez, né, mano? Na época do Bravo. Mas só o Barcelona também, né? É quando tem dois goleiros muito bons. Se tiver muito bom, né? Que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem dois goleiros. Corinthians também dá pra fazer. Corinthians também consegue fazer hoje. Mas eu acho. O que você acha que não? Eu não faria. Eu deixaria o Jailton, já falei. Na minha eu falei, o ano passado, que o Prazo ele tem que ser o titular, gente. Sabe por quê? Mas o Domênico... Mas espera só um minuto, é por merecimento, como diz o Tite. O Jailton ganhou o Prazo, o cara terminou invicto, então, campeão. Vamos lá. Por merecimento, o que é merecimento? O Prazo, ele não saiu, ele não saiu do gol porque ele tava num nível, que nem aconteceu, por exemplo, com o Cássio no Corinthians. O Corinthians tinha o Cássio e tinha o Walter. Dois goleiros muito bons, mano. No mesmo nível, praticamente. Duas referências na posição. Assim, mano, por que o Walter assumiu o gol do Corinthians? Porque o Cássio tinha falhado e estava num momento difícil, não é isso? Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras, o Prazo saiu porque ele se machucou na seleção brasileira. Ele deu uma condição grave. Senão ele não saía do gol. Ele roeu o Série B, cara. Ele ganhou a Copa do Brasil no Palmeiras. Mas você vai... Tudo bem, eu entendo que o Jailson... abaixo voltando, doutor. Eu entendo que o Jailson é um goleiro muito bom. Mas o Jailson já entendeu. Quem é o goleiro titular é o Praz. E outra coisa. Com relação ao time do Palmeiras, Sombra, pra mim é uma opinião minha. O Eduardo Batista é um cara novo no futebol. É um dos medos e um dos receios que eu tenho com relação ao time do Palmeiras. Novo e grande, né? Ele não pegou time... Quando ele pegou um time grande, que foi o Fluminense, ele não foi bem. Tá. Mas em time pequeno, ele vai muito bem. O time do Palmeiras, ele tem aí alguns jogadores, ele tem um elenco em banco, em sofá e tudo, né? Ele tem direito. Ele tem praticamente dois jogadores, num nível muito legal, quase que pra mesma posição, certo? Sim, sim. Então, assim, e um treinador, quando chega desses caras mais novos... Tem jogador que às vezes não respeita. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ter o respeito. Eu não sei se o RG ou vocês entendem que isso seja certo. Ele tem que ter uns caras, o RG, uns 5, 6 caras, que são os mais velhos do elenco, pra ele poder botar ordem também, pra ajudar ele a botar ordem no elenco. O Felipe Melo é um desses. O Felipe Melo é um. O Prazo é um. O Prazo é um. Ele tem uma moral desgraçada com o elenco. Ele precisa ter lá, por exemplo, o Dracena, que mesmo na reserva, mas é um cara que é bom de banco. E é um cara psicologicamente pro grupo muito bom. É um cara experiente. Ele precisa ter esses caras do lado dele. O próprio Zé Roberto. O Dudu tem que estar do lado dele. O Dudu tem que estar do lado dele. Como teve com o Cuca, ganhou o Dudu. Pelo amor de Deus. O Zé Roberto, que é um cara experiente. Ele tem que ter esses caras pra ajudar ele a comandar a equipe do Palmeiras. Porque se ele chegar botando o peito em todo mundo, a coisa não anda. Que gostoso. É verdade, gente, mas essa é a verdade. É ou não é, RG? Lógico. É assim, se ele conseguir conciliar essas coisas, o Palmeiras vai ganhar tudo. Mas só um exemplo, Domênico, para exemplificar isso aí. Se amanhã, por exemplo, não vai acontecer isso, se Deus quiser, mas você tem um problema na voz aí, ficar 6 meses fora. Aí o Sombra foi outra voz padrão aí, o cara vai bem. Você vai voltar de feriado, é o sábado, amigo. Essa é a vida. Mas aí você está. Então vamos lá. Você está colocando o carro à frente do burro. Olha, não liga pra esse idiota. Não, mas é verdade. Você está colocando o carro na frente do burro. Você tem que perguntar pro Sombra se ele faria isso. Ele é o diretor aqui, não é você. Ele falaria Sombra, isso, possivelmente. Não, mas não. Não, mas, ó, gente, presta atenção. Possivelmente. Mas, mano, eu estou colocando uma opinião. A minha opinião é uma. A do torcedor do Palmeiras, a vovó tem outra opinião. Ela acha que o Jailson tinha que estar no gol. E o torcedor do Palmeiras pode ter outra opinião. Lógico. Cada um tem um jeito de pensar, mas eu coloquei aqui uma opinião minha. com relação ao futuro do Palmeiras. Mas, ô Domênico... Não é só com relação ao... Eu coloquei aqui, eu acho que o Eduardo Batista é um cara novo, ele precisa ter caras lá... Mas eu acho que ele pensa igual a você. Apesar de eu concordar com a avó, eu manteria o Jailson, porque goleiro não é igual ao jogador de linha, que ele tem sempre chance de jogar. Eu acho que a chance que ele tem é ter que agarrar com as duas mãos e dar continuidade. E o Jailson fez isso, porque se não fosse o Jailson, possivelmente o Palmeiras não, até poderia ganhar o título brasileiro, mas não seria com a folga que ganhou. Porque o cara foi extremamente importante, bolas aí, mano, o cara contribui muito. Uhum. Só que o Eduardo Batista, quando ele chega no elenco, ainda mais ele por ser um treinador aí que é inexperiente, por mais que ele já tenha passado por Fluminense, etc e tal, não é um cara igual o Cuca, não é um cara igual o Abelão, não é um cara igual o Tite. Então, pro grupo, eu acho que o Fernando Praz ele é mais forte do que o Jair. Eu acho mesmo, mano. Ele é moral pro líder. Se é um cara de mais experiência, eu concordo com você. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, vamos falar do Extra, Benjamin. Pega muito. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar nota mais alta em economia. Estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99. Lápis de cor Amor com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molan com 3 unidades por apenas R$ 2,69. Caderno Judy 1/4, 96 folhas, brochura capa dura por apenas R$ 2,69. Papel Seninha, A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores, por apenas R$ 4,99. Cola escolar Tenaz, 35 gramas, por apenas R$ 2,59. E mais, tudo que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal, 29 litros por apenas R$ 19,90. Varal de teto 120 centímetros por 56 centímetros. Filandec, apenas R$ 39,90. Cesto telado, 60 litros preto, apenas R$ 19,90. E tapete para banheiro, Chunk Loop, Filandec, por apenas R$ 25,90. Amigão, aproveite, hein? Você merece Extra Economia. Beleza, Estádio 97 aqui na Energia, tem mais uma mensagem aqui. Aí, mano, você que é o rei das analogias aí, por que você não manda uma dessa assim, que você vai numa balada, aí você conhece uma menina lá, troca ideia com ela, aí ela te dá um puta toco, não quer ficar com você. Sim. Aí depois você manda uma mensagem pra ela, ó, muito obrigado aí de ter pelo menos conversado comigo, tá? Durante 20 minutos. Pelo amor de Deus. Ué, qual é o problema? Ricardo, ter educação é agora um problema pra vocês? Muito bom. Não, né? É qualquer menina, não é uma feinha, velho. Pode ser a Gisele Bündchen, mano. É. Se a Gisele Bündchen te desse a moral de conversar 15 minutos, você não ia querer? Aí, Paquita, mas isso porque a Gisele Bündchen é muito mais do que eu, né? Então, quando é querida e muito maior que você. O Corinthians foi educado, velho. O Drogba é maior que o Corinthians. É que pra vocês, tá, educação é um detalhe, pra mim não. É questão de princípio. Um monte de. Quatro. E aí, galera, tudo beleza? Tudo bem. Valeu, Rogério de Itaquera, palmeirense. E já temos uma marchinha de carnaval deste ano de 2017. Olha o chororô, sonhou com Drogba, mas o atacante é o Ju. Olha o chororô, sonhou com Drogba, mas o atacante é o Ju. Sensacional! Esse ouvinte tinha que ganhar um prêmio da rádio. Sensacional. Música espetacular dessa. Tem outra assim. Olha. Nós temos o Casim Paulo do Casim. Casim, porra. Vamos aí, Casim. Puta. Casim rima com fim. Caraca, velho. Vamos falar de fricô. Uma mensagem nenhuma. Essa matou a pau pra esse programa. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô, é isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro.

Yeah.

DJs behind me are throwing down. I would have never been known over there. So there we go. Home takes care of the